Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, Jovem Nerd. Qual é a placa deste caminhão que passou por cima da gente? De Eduardo Spor, ainda estou tentando entender o filme. Muito bom. Olá, aqui é o Alex e eu esperava uma pucatastas espantona. Ei! Aqui é a Thalita Ribeiro e eu acho que tem até o diabo nesse filme. Ó. E eu sou o Roberto Sadowski e eu ainda não almocei hoje. Porra, cara, 9,50. Eu sei, mas eu comi lolo. Ah. Meu Deus do céu. Aqui é o Azaghal e eu vi o filme 4 vezes. 4? Porra! 4? Meu Deus. Caraca. Muito bem, nerds, estamos aqui depois de muitos pedidos e também nós queríamos muito conversar sobre o filme Mãe. Caraca, que experiência cinematográfica foi esse filme. Vamos falar sobre o significado, a filosofia, a cinematografia. Se é que existe essa palavra em português. Mas é muito importante que você veja o filme caso você tenha interesse. Se você não quiser ver o filme, escuta o programa e tudo bem. Mas é spoiler. É, mas caso você ainda tenha interesse, vá ver o filme antes de ouvir esse programa, porque aqui vai ser só spoiler. Yeah! Será um programa filho da mãe. Nossa, Dudu! Essa foi rápida. E mails. Canelada. Canelada. One, two, three, four. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e caneladas ao Nerdcast! Vamos! Azaghal, olha só, hoje é dia de Nerdtech! Vamos te lembrar, olha só! Trazido a sua timeline de Nerdcast pela Turma da Alura, cursos online de tecnologia. E hoje é um papo muito, muito maneiro. Normalmente a gente fala sobre tecnologia do futuro, computação, programação, o que vai acontecer, as coisas mais modernas. Mas hoje é diferente. Nós vamos falar de tecnologias do passado, rapaz. Que morreram, ou quase morreram. Olha só, vamos falar de Laserdisc. Mas agora tem muitas memórias, né? Laser disse. Site feito em flash, TV 3D, tecnologias parece que vão e volta como Palm e até a realidade virtual. Vamos conversar sobre tudo isso, todas essas velharias que você vai lembrar com muita nostalgia neste episódio que já tá na sua timeline. E vamos lembrar que a Alura tem cursos em diversas áreas de tecnologia e reconhece a importância dessas tecnologias que fizeram a nossa história. E apesar de não ter curso de fax nem de flash, tem muito curso de tecnologias consagradas como Java, .NET, Photoshop, as principais ferramentas de design e programação, tem tudo lá na Alura. Nesse mês também tem lançamentos, Azaghal, de novos cursos. Tem de efeitos especiais com After Effects, atenção, criação de jogos com Unity, um sucesso, React Native e coisas do futuro, chatbots usando o IBM Watson, Azaghal. Excelente. Tem tudo, inclusive robótica, cara. É impressionante a quantidade de cursos que você pode ter acesso a tudo isso fazendo o plano anual da Alura. E lembrando que você, ouvinte do Nerdcast, do Nerdtech, tem 10% de desconto lá na alura.com.br/promoção/nerd. Ouve esse episódio de velharia da tecnologia que tá muito bom, já baixa aí na sua timeline. Azaghal, vamos também lembrar aos nossos queridos nerds que no último Nerd Office nós mostramos uma visita especial ao Gamer Truck da Microsoft e Intel lá no Rock in Rio, Azaghal. Isso. O Azaghal foi desafiado por um jovem youtuber. Millennial. Exato. Cara, tá muito engraçado. Se você não viu esse Nerd Office, vai lá ver dessa semana. Isso não é a parte mais engraçada, não. Tem uma outra parte, derrota do jovem nerd dirigindo. Opa! Que terrível. Olha só, o Gamer Truck foi justamente isso, um caminhão que a Microsoft e a Intel se juntaram pra montar lá dentro do Rock in Rio. E eles ofereceram a oportunidade pra todo mundo que tava lá entrar e testar de graça as máquinas com os processadores de última geração, simulador simulador de corrida aqui. Eu testei, você vai ver a derrota que foi. Não o jogo, né? Eu. Também tinha VR e, mais importante, o Gamer Truck mostrou na prática a importância de você aliar uma placa de vídeo de qualidade, porque todo mundo que vai comprar um PC pra jogar, placa de vídeo é o mais importante. É muito importante você aliar isso a um processador poderoso, porque a placa de vídeo faz todo o trabalho de combinação de polígonos, texturas, pixel shading, as paisagens mais espetaculares, realistas, mas um processador de última geração é fundamental para que o seu PC rode o jogo da forma correta e mais eficiente, e também para manter suas funcionalidades básicas do PC estáveis. Óbvio que o PC serve não só para jogar, mas para tudo o resto, né? Então confere lá a nossa participação no Gamer Truck da Microsoft e Intel e aproveita para acessar o site liberteseuladogamer.com.br e lá você pode descobrir qual é o PC ideal pro jogo que você mais gosta. Faz o teste lá no liberteseuladogamer.com.br. Ha! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para 14 minutos e 40 explosões de cabeça. E, Nerds, não vamos esquecer de falar da Nerdstore, porque temos lançamentos, Azaghal! Camisetas espetaculares, olha só! Camiseta Unleash Hell, Azaghal! A frase clássica de Gladiador, cara, nosso querido Maximus Decimus Meridius. At my signal, Unleash Hell. Você sabe que os romanos, quando vêm, rapaz, eles vêm com tudo. Então, cara, é uma estampa muito maneira que celebra esse filmaço que ficou na memória da gente. Lançamento exclusivo da Nerd Store para amantes da cultura cyberpunk. Olha só, cult dos anos 80. O teste Void Camp está nesta estampa, frente e verso, rapaz. Essa camisa ficou bonita pra cacete. Não é? Não é? Eu já vi os nerds elogiando. Caraca! Foi elegante. Não é elegante? Exato, porque ela sci-fi. É cara, todo clima. É espetacular, cara. Vê, você pode ver aí no diretamente no seu aplicativo. Olha só que foda. Clica aí pra dar, né? Só comprar e garantir a sua. E também, Azaghal, temos a camiseta The Bright Side of Life. Uma referência espetacular aos fãs de Monty Python, sabe? Olha só que camiseta. Cara, essa é impressionante, cara. A estampa, aquela estampa que ocupa o espaço, é aquela estampa pesada, cara. Always look on the bright side of life. Essa mensagem positiva que nós temos que tirar desta vida dura que levamos. Linda, linda camiseta. Todas exclusivas da Nerd Store. Tem link aí no post pra facilitar a sua vida, você ir direto pra elas. Mas, cara, vai. Compra porque elas acabam rápido. Um sucesso na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! Azaghal, eu quero agradecer aos nerds que doam sangue e salvam vidas, incluindo a Andrea Almeida, o Alessandro dos Santos, o Wagner de Colatina, Carol Gobo, Marcelo Barbarini, Paulo Henrique Pereira, Ayrton Hoffson, Alex Hoffson e Antônio Hoffson. Todos os Hoffsons foram, Azaghal. Caio Emanuel, Mailton de Freitas, Márcio Augusto, Eberton Branco, Felipe Vaz, Alexandre Campbell e Fernando Shiraishi. Muito obrigado, nerds que doaram sangue. Isso salva vida de pessoas, de fato. Por mais que você não veja, por mais que você não entenda qual é o final dessa história, ela acontece quando você doa sangue. Muito obrigado, gente. Também temos a galera do Escapo Solidário essa semana. Uma Caraca, multidão. Uma galera. Lívia Brito, Rogério Mício, Kathleen Luana, Hildenbrand, Cristine Paz, Mariana Flório, Marcos Frezzi, Tainá Ferreira, Felipe Goldenberg, Eric Irata, Maria Helena, Ítalo Mendes e Prisca Fontes Barral. Muito Caraca, bom. Muito. Essa é uma pirucaça que dá pra fazer. Muitos cabelos, dá pra fazer, obrigado. Um primo it. Arte dos fãs, muitas artes maneiras essa semana, Azaghal. Temos o Azob do João Ramos Filho. Maneiríssimo. E um Oleg do Roberto Souza. Parece até que foram feitos pra estarem juntos. Exato, é. Irado, né? No mesmo estilo. Temos um Azarik em Jovem Mori, por Gabriel Mazaro. Olha aí. Temos um Dia Comum no Nerd Office, por Bruno Serkvenik. Olha, um monte de arte de Rick and Morty. Por que será? temos um Ozobrick. Ou um Ozobrick. É, Ozobrick. É, muito bom. O Silvio Santos Júnior ficou foda. É, muito bom. Um Tucano. Olha aí. O João de Santana e outro humildão. O Matheus Victor Alves Ribeiro. Muito bem. Muito obrigado, nerds, por mandar artes dos fãs. Tem tudo aí no post ou você pode ver. Tem aplicativo. Outras artes. Veja, veja no aplicativo, veja no site. Dê page views pra gente. Muito bom. Atenção, nerds. Vamos ler e-mails sobre o último nerdcast sobre defensores e não pode ter spoiler de todas as séries mencionadas, Jessica Jones, Luke Cage, próprios defensores, Punho de Ferro, então você já sabe. Já sabe o quê? Que tem que pular para... 14 minutos e 40 explosões de cabeça. Se você quiser, estiver usando o aplicativo, tem um botãozinho que faz você pular direto. Exatamente. Sérgio Suto Júnior, 28 anos, fotógrafo, estudante de publicidade e propaganda, São Paulo, SP. Boa noite, nerds. Este não é o meu primeiro e-mail, na verdade é o quarto. Ó. Sobre o motivo de terem olhos na máscara do ousado, nosso Daredevil, é mais provável o fator psicológico. Alguns nerds atrás, o André Souza, junto com o Alex André, falam sobre o que mais vimos na vida e identificamos com facilidade. São rostos humanos. Por isso, muitos têm medo de palhaço, pessoas com máscaras ou até versões, imitações de rostos humanos com bonecas infantis realistas, androides, etc. Os olhos servem para isso, causar medo nos criminosos na hora de interrogatórios, por exemplo. Agradeço vocês pela simpatia que tiveram quando encontrei no simulador de Fórmula 1, em Stock Car, no Salão do Automóvel 2014 em São Paulo, o único lugar que consegui falar com vocês por não ter um tsunami de fãs em volta. Muito obrigado, olha aí, que legal. Caraca. Mas então, esse negócio dele, as pessoas vieram aqueles olhos escuros e tal, será que faz parte do processo de interrogação, porque, né? Às vezes eu continuo tá achando uma merda. Vincent Cesarin, 26 anos, jornalista e crítico de cinema. Olha aí. Crítico de cinema. Joinville, Santa Catarina. Por que você repetiu o crítico de cinema? Não. Gostaria de ler uma crítica dele, eu vou procurar. Mas de onde você critica? Não que eu esteja criticando você ser crítico e fazer críticas. Mas eu gostaria. Bem, ok. Manda ver. Olá, Jovem Nerd Azaghal. Este talvez seja meu 10º e-mail. Sou fã do site e do podcast desde o episódio 28. Das antigas. Quando vocês estavam empolgadíssimos pela estreia da 3ª temporada de Lost. Caraca! Só quero esclarecer o hip-hop descolado que surge durante o enfadão e o confronto final de defensores. O que acontece ali é que esteticamente, mais uma vez, o diretor quer dar destaque às personalidades dos personagens no meio do conflito e faz uma referência à série do Punho de Ferro. Quando o apático Luke Cage fala, Danny, acende aí, light it up, e o imortal Iron Fist dá um murro na velhota, começa a tocar esse estilo de música porque Danny, quando sumiu em Kunlun há muito tempo e era apenas um garotinho rico, carregava consigo um iPad cheio de hip hop. Olha aí. Isso faz parte da construção dele na própria série. Ele, inclusive, medita ouvindo música alta depois de voltar a New York. Olha aí, o Iron Eagle. O que é só uma cereja de vergonha alheia numa série completamente equivocada. Entendo a ideia da música na cena, mas acho que por falta de sutileza, o resultado final é tão estranho quanto o uso exagerado da paleta de cores para diferenciar os personagens no início. Gostei desse cara. Olha, boa crítica. Apesar de tudo, não acho defensores tão ruim quanto Punho de Ferro, mas sim medíocre. Mediocre. É, eu acho abaixo de medíocre, foi bem... Teve gente que disse que a gente não podia ter esse tipo de julgamento sem ver as outras séries, mas porque a gente não tá com a bagagem, né? Mas assim, care. Quem viu as outras séries também... Eu não critiquei as outras séries, só critiquei as que eu vi. Eu falei que Punho de Ferro é uma merda. Eu falei que o personagem Punho de Ferro nos Defensores é uma merda que não me dá vontade de ver Punho de Ferro. É, não dá, realmente não dá. É bem chatinho. Nossa! Ah, as pessoas falam o que elas querem, a gente também, é isso. É isso, né? É só a gente falando. No final, isso não vai dar em nada. No final, quando a gente morrer, é só vaca. Tá muito Rick and Morty demais. Hey! Gente, olha só, nós temos dois escritores, um teólogo e um crítico de cinema e dois nerds sobrando aqui. Tá bastante misturado esse time aqui nesse Nerdcast. Tô gostando, cara. Tamo junto e misturado. Eu acho que a experiência que todo mundo tem ao ver mãe, assim, sem saber de nada, é assim, é basicamente a mesma. É ficar incomodado desde o início e ir sofrendo com a escalada dessa situação incômoda, até que você, meu Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, até você está sendo agredido na cadeira do cinema. É, porque é um filme pesado. Pra caraca! É. E aí, quando acaba, você... meu Deus, o que que eu vi? Mas o filme, quando termina, você fica meio... Eu fiquei muito atordoado. Sim? Quando acabou assim que ligou a luz, eu fiquei, caralho... O que que tá acontecendo? É um filme que você tem que absorver. Ele não é um filme de fácil leitura. Não. Isso tem uma vantagem óbvia, que é o seguinte, pra você fazer uma sinopse de jornal, você quase não consegue ser bom pra caralho, porque finalmente a gente consegue ver um filme sem saber tudo sobre ele, né? É verdade. Cara, eu me senti vendo Matrix, cara. Eu entrei no cinema sem saber nada. E eu procurei, hein, cara. Procurei. O que que é terror? O que que é esse filme? E felizmente, não consegui descobrir. Mas nenhum trailer conseguiu... Não é possível vender o filme do jeito que ele é exatamente. Não dá. O filme foi meio que vendido como um thriller. Um terror, uma coisa assim de... Não, porque não tem como vender sem você entregar. Não de tem. De verdade. Impossível. Né? Imagina o pesadelo que foi pro estúdio quando eles recebem o roteiro e quando eles recebem o filme, quando eles vão assistindo os dailies e quando eles vão vendo a coisa tomar forma. Eu falo da parte de marketing que tem que vender essa parada. Os caras falam, mano, assim, fodeu, eu vou abrir uma padaria porque não... dito isso, a campanha que eles fizeram eu achei brilhante. É, pelas limitações, né, que eles tinham. É, trabalharam muito bem com os elementos que eles tinham e usaram a coisa mais vendável, que é o próprio diretor. É, eles se apoiaram bastante no nome do diretor e dos atores, né, que são renomados. É tipo assim, confia nesses nomes. É quase isso que eles estão falando, né? E não é um filme que o estúdio estava esperando números gigantes, é claro, né? Porque não dá. O público está acostumado com um tipo de filme um pouco mais reto. E quando você apresenta uma coisa que exige um pouco mais de reflexão, é difícil. É difícil. Então, assim, a estratégia que eles usaram pra lançar como se fosse um filme, um blockbuster grandão, era a única estratégia possível, pra poder garantir uma grana de cara. Esse circuito pequeno era muito arriscado pra ninguém ver essa porra depois. Mas acabou que ele falhou miseravelmente, né? Porque ele fez dinheiro nenhum, né? Aqui no Brasil ele fez até mais dinheiro. A estratégia do Brasil foi excelente. Sim. Deu uma ótima bilheteria. Mas lá fora ele foi bem ferrado. Foi bem ferrado. Ele custou muito pouco também. É, não, isso sim. Mas será que ele se paga? Que ele custou uns 30 milhões, não é isso? Menos que isso até, menos. Viu? Custou menos que isso. Ele se paga porque o mercado internacional e o mercado que vem depois injeta muita grana no filme. Então, se for pouca grana, levando em conta que o filme não foi tão caro assim, acaba compensando. E é o jeito do estúdio manter o talento que eles têm feliz, sabe? Sim, tipo, com certeza. Esse cara é bom, esse cara faz barulho, então a gente pode colocar uma parada um pouco mais cara na mão dele e funciona. Então, funciona. Tá todo mundo feliz. Ninguém ficou, tipo... É porque antes ele fez Noé, que deu bastante dinheiro, né? Então... Deu? Noé deu dinheiro? O teu Noé passou de 300 milhões. É, o filme custou 30, faturou uns 35 por aí, ainda tem uma carreira boa. Ele não tá mal, não tá horrível. Pra quem não sabe, a gente tá falando do Darren Aronofsky, que é um diretor muito autoral. Você ele... apertou a mão dele? Eu apertei a mão dele. Apertou de verdade? Que não de verdade, assim. De verdade. É meu amigo agora. O Darren, ele foi diretor de Pi, Wrecking para um Sonho, Lutador, Cisne Negro, filmes que são perturbadores. Noé, que é o filme ruim. Perturbador de outra forma. Ruim. Foi o filme maior dele, o filme de maior grana dele e foi o pior, segundo, né, toda a galera que segue ele. Mas... Até o Cisne Negro, que também é um filme bem nessa pegada de um filme incômodo, sabe? Aflito, etc. Opressivo. Não se compara. Não, mas ele deu grana também. É. Mas muito mais do que Mãe, inclusive. Eu devo dizer que eu não acho Noé tão ruim assim. Tá bom. Tudo bem, cara. Ainda bem que esse não é o tema desse programa. Eu acho que ele tem muitas ideias, talvez a execução não pegue todas essas ideias, mas o que ele queria falar com o filme, ele meio que falou. Ele foi meio na unha ali. Cisne Negro não, Cisne Negro custou muito pouco e faturou mais de 100 milhões. Pois é. Faturou pra cacete, foi um filmão dele. Mas você acha que foi nessa vibe que o estúdio, pô, o Darren faz uns filmes autorais bem densos, que nem o Cisne Negro foi um puto sucesso. Que é loucaço o Cisne Negro, né? É loucaço. A mulher pra caralho. No final. Sim, é, exato, né? Às vezes é um risco. E o estúdio, ele gosta de manter o talento que eles têm trabalhando pra eles feliz. Então, nem sempre grana é o fator. Às vezes é tipo, vamos fazer esse filme que a gente sabe que chega a temporada de premiações, a gente vai conseguir um certo prestígio e tal. Porque a indústria, ela meio que se equilibra nesses dois polos, né? Você tem a grana de um lado e você tem o prestígio do outro. Então, um não vive sem o outro. E um alimenta o outro também. Uhum. Então, se você deixa a Jennifer Lawrence fazer um filme desse porque ela tá afim, ela quer se renovar e whatever, ela vai dizer, beleza, então eu vou fazer o seu Red Sparrow depois que tá tudo certo. É uma troca. Isso acontece pra caralho. Tipo, você me dá um filme e eu te dou um filme. Excelente. Tipo, Paul McCartney e Michael Jackson, né? Tipo, Paul você faz uma música comigo, assim, eu faço uma com você. Música é boa. Mas olha só, Eduardo, você disse que ainda tá tentando entender o filme. O filme tem, ele realmente, quando a gente terminou de ver o filme, a gente não entendeu nada. A gente, caralho, o que a gente viu? E aí a gente foi conversar. A primeira concepção que eu tive, uhum, eu achei, ainda é na verdade, que era a história de um processo criativo, da mente de um criador, de um autor, no caso, né, de um poeta. Uhum. Era a confusão mental, a zona que é pro cara criar uma obra artística. Que não deixa de ser, deixa longe de ser. Pode ser uma interpretação válida, exato, né? Mas eu, então, eu achava que ela era a musa, porque ela é chamada de musa. É, de musa. É. Exatamente, é verdade. Ela meio que é. É uma alegoria pra uma cacetada de coisa. Sim, verdade. Mas o Darren tem a própria versão dele, que é, óbvio, muito claro quando você capta qual é a versão dele, que ele não escondeu de ninguém nas entrevistas. Não, ele foi bem claro mesmo. Foi bem claro sobre o que era o filme, né? Então, assim, essa é uma obra que você pode interpretar, tem outras camadas de interpretação, mas você tem uma linha, você tem uma coluna vertebral de pensamento que é o que brotou da cabeça do diretor, e quando você nota, é muito claro. Dudu, você que está tentando entender o filme, você sacou qual é essa parada? Saquei algumas coisas, assim. Bom, tem várias alegorias ali, né? Que eu achei, assim, fazendo uma crítica, assim, eu gostei do filme e tal, mas eu achei alegorias muito cruas. Isso não é uma coisa ruim, nem uma coisa realmente boa. Eu prefiro quando essas alegorias cruas são cobertas por uma capa de entretenimento. Quer dizer, Star Wars, Matrix... Ah, entendi. Veja, não é uma crítica, não é... É só uma opinião, simples opinião. Então, assim, você tem primeira camada e você entende a metáfora, entende a alegoria lá pra terceira, pela quarta camada. Quando você tira essa camada e joga a alegoria crua pra frente, eu não acho tão legal. Gostei do filme, sem problema nenhum, é interessante pra gente discutir aqui e tal, mas eu talvez tivesse outra expectativa, vocês estavam falando aí, se eu tivesse visto esse filme num circuito pequeno, como no Estação, eu já estaria preparado para aquilo. O que ele tá falando é bem fato mesmo, né? É, o lance da Mãe Terra é uma coisa que o Aronofsky deixou bem claro desde que ele começou a falar sobre esse filme. Inclusive, no filme ele fala, ela pergunta pro Javier Bardem, quem é você? Ele fala, eu sou eu. E quem sou eu? Você é a casa, né? Your home. Exatamente. Você é a coisa confortável e você é literalmente a casa. Você é literalmente a Mãe Terra, que vai encher de convidados escrotos pra derrubar a pia da cozinha. Pois é, então, isso foi essa pecinha de dominó que durante a conversa a gente derrubou e foi caindo tudo, porque a gente conseguiu... Ah, então, peraí, Javier não é só um poeta, ele é o criador, é Deus. E ela, segundo até o próprio Aronofsky, a vontade que ele tinha de dar uma personalidade para a Mãe Natureza, o espírito da Terra, o que seja, entendeu? Mas é muito interessante porque, baseado nessa alegoria que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento e tal, ele coloca a criação feita por duas entidades, não uma só. Exato, essa, né? Que é, exatamente. Quando, na Bíblia, Deus cria tudo, não é isso? Vocês, amigos da Bíblia. Deixa eu explodir um pouco a mente de vocês, porque o que acontece, eu peguei alguns detalhes interessantes, logo nas primeiras cenas, quando ele vem com aquela pedra, aquele diamante, enfim, aquele objeto translúcido, e ele coloca ele naquele escritório dele, naquele pedestal. Então, a próxima cena são as paredes da casa que tinham sobrevivido ao fogo e estavam todas chamuscadas, negras, escuras. A luz começa a tomar conta de tudo e renovar. Se você observar a alegoria bíblica de Gênesis, o primeiro ato criativo de Deus é dizer, haja luz. Aham. Uhum. Legal. E depois disso é que luz e trevas se separam. Começa a luz, luz e trevas se separam. Isso você vai perceber de novo quando ela lê o livro, quando ela lê a poesia mais tarde. Exato. E aquela câmera do alto que mostra os dois chegando de fora, né? Daquela floresta toda só galho seco e só cinzas, indo pra dentro da casa e tudo vai ficando verde, né? Uhum. E aí a gente vem pro segundo ponto, que é no momento em que Deus inicia a criação dos seres vivos, das plantas, das árvores e tudo que existe. O relato de Gênesis diz não que Deus fez, mas que ele disse, ele ordenou que a terra fizesse brotar vida. Uhum. Interessante. Então a gente tem uma ideia de que Deus ordena, ó, pega aí e faz. Sim, sim. Maneiro. E aí, não, é o que ela tá fazendo. E é o que ela tá fazendo. Ela tá construindo, né? A casa, reconstruindo a é casa. É o que ela tá fazendo. O que ele deu é uma interpretação quase que ela tem vontades próprias e tudo mais. Ela acaba sendo um personagem próprio. Sim, sim, sim. Né, que não depende dele, enquanto que na mentalidade do autor bíblico, isso seria impensável, né? Mas uhum. Ele tomou essa alegoria e eu achei uma maneira bem interessante dele integrar essa ideia de dar a terra, a mãe, natureza, enfim, o nome que ele escolheu dar, é pra integrar ela dentro do relato que ele quis construir, né? Ah, até porque Deus é bem cuzão no filme, né? Exato, exato. Ah, é a visão própria cuzão, dele. Cara. É a visão bem própria dele. Ele é muito cuzão. Ele, tipo, eu trouxe você aqui, trabalha aí, porque eu tô com um bloqueio, então eu vou fazer um bico aqui, vou ficar de boa fazendo bico, tô puto com tudo, e você pinta essa porra, essa parede aí. E é engraçado porque as pessoas valorizam muito a interpretação da Michelle Pfeiffer e alguns críticos que, pra mim, não entenderam o filme, criticam a interpretação do Javier Bardem e da Jennifer Lawrence. Eu achei a interpretação dele fantástica, cara, porque ele tem que fazer um personagem que vai mudando de humor, vai mudando de percepção. Ele é o cara que ele tem todas as cordas dos bonecos na mão, mas ele tá meio assim, eu não tenho, sabe, as coisas vão acontecer, mas não é minha mão, só que é, né? E como fazer isso sem ser um overactor que nem o Al Pacino, né? Que é... Pois é. Ele podia fazer isso. Ele optou pela outra forma. Ele usou de sutilezas. Nos olhares, nas formas como ele... Puta, cara, eu achei a interpretação da Javier Bardem fantástica nesse filme. Tem algumas coisas no filme que me fazem levantar um IC bem absurdo, eu já adianto. Mas que eu fiquei pensando depois e fazendo um paralelo com as coisas que a Bíblia e com interpretações de outros livros permitem, é que quando acontece de quebrar o cristal dele, super incrível, e ele ficar putaço e colocar todo mundo pra fora do paraíso, exato, que era de onde ele escrevia, que era só o lugar onde ele podia estar. Exato. Eu fiquei pensando, gente, mas será que ela é só a mãe natureza? Será que só essa interpretação é possível? Porque ela também é tirada do lugar, é mandada pra baixo, mandada pra terra. É. Personagem bíblico que sofre essa coisa também, não é a natureza, né? É o diabo. Então eu fiquei, gente, será que pode ser também, a gente tem como traçar esse paralelo, e aí eu comecei a ver o filme mais tensa pensando, nossa, será que ela é a mãe natureza? Será que ele quer dizer que tem algo do mito do diabo, né, do mal, não necessariamente com esse nome, nela também, porque ela vai se rebelando contra os homens e contra ele por conta dos homens, né? Ela fica enciumada, super enciumada. Ele tá mais pra diabo do que ela, eu acho, nesse caso aí. Porque, né, é ele o sentimento de ser adorado, né? Assim como Lúcifer, não é isso? Então, é que não é nesse sentido dos personagens em si, mas o que os mitos representam, sabe? O mito do diabo, que vem do Irã, na verdade, a origem, ele não se rebela contra Deus porque ele quer o lugar de Deus. A princípio é porque ele fica enciumado, porque ele não aceita tratar nenhuma outra pessoa como se fosse Deus, nenhum outro ser. É, ele amava muito Deus, né? Exatamente. E é como ela age, né? Quando vai surgindo as pessoas, você percebe que ela vai ficando enciumada. Como assim ele dá atenção pra essas pessoas e não pra mim? É, o que é esse estranho, né? Você vai deixar um estranho dormir aqui? Ela fala quando ele desaparece, né? É, quem é esse cara aí? Exato. E não é bem a natureza que age assim, em tese, nessa coisa bíblica. Então... Mas nesse caso, a natureza meio que surge como uma alegoria pra raiva que ele tava sentindo. E é uma coisa bem de filme ambientalista, de nego ecochato mesmo, sabe? A mãe natureza meio que se emputece e dá de ombros porque a galera que tá habitando ela, porque como ela é a casa, e é muito claro que ela sente o coração dela quando ela põe a mão na casa, é como ela representa a casa e o lar e a mãe natureza, e a natureza e o meio ambiente, a porra toda, ela fica muito puta quando o pessoal começa a tocar o terror lá dentro, e ela tem raiva. Então é um pouco. E se a mãe natureza se revoltasse contra a gente? O que ia acontecer? A resposta dele ia acontecer que ia acontecer tudo de novo. Porque o Aronofsky não tem interesse bíblico, ele não tem interesse religioso na história. Ele tem interesse na história como mito. Isso. Como o poder do mito. E ele acha que ele segue a Bíblia porque ele acha que as histórias da Bíblia são as mais universais e que podem ser compreendidas em qualquer treco-treco do mundo. Então ele eliminar as histórias de lá é o que ele acha que vai dar mais poder às histórias dele. Então ele disse, não tem interesse em saber o que é verdade e o que não é, não tem interesse em saber qual religião está certa ou não, porque buscar isso para ele diminui o mito. Então a parada dele é, essas histórias são mitológicas. Ele me falou uma coisa que é uma metáfora, é uma coisa muito clara. Ele disse assim, quando você conta a história de Ícaro, que voa para perto do sol e a asa de cera derrete e ele cai, ninguém fica falando, pô, mas será que Ícaro existiu de verdade? Será que esse cara voou mesmo? Ninguém se pergunta isso, mas todo mundo entende na hora o que ele quer dizer. Se você voa muito alto para perto do brilho que não é teu, tu vai cair, né? A história que ele quer contar, essa, que foi a história que ele ia contar em Noé, que foi a história que ele ia contar em Cisne Negro, é meio essa isso. É a verdadeira parábola, né? Essa é a verdadeira parábola nua e crua do Ícaro. Uma parábola, ele faz uma parábola, né? Eu quero vir para a chegada do Ed Harris. Nenhum personagem tem nome nesse filme, isso é interessante, porque justamente assim ele deixa a interpretação toda nas suas mãos, né? Não tem nome, mas, né? Apesar do final ele diz... Ele é o Him, com letra maiúscula. É o único com letra maiúscula. Então... Mas chega o Ed Harris, e quando você coloca na metáfora da criação de Gênesis, né? Chega Adão, o primeiro homem, e Deus, ali o poeta, se interessa demais pelo cara. Ele, porra... O cara é fã. É um fã. É um fã. Fanático. Exato. É um fã com um talho nas costas. É, e aí, quer dizer, você vai vendo que ele vai juntando todas as coisas. Quando ele tá passando mal no banheiro, ela vai olhar e aí ele cobre uma ferida ali na altura da costela dele. E aí, na manhã seguinte, aparece a Michelle Pfeiffer, né? Aparece Eva, Mas antes disso, é muito interessante porque ele tá todo amigão do Adão, do Ed Harris, né? Ela tá assim, e aí? Qual é desse bromance? O que tá rolando? Exato. E ele fala assim, tem umas falas, né, que são... Ele fala assim, eu amo falar com o homem. Com o homem, e você... Ela tem um duplo sentido, né? Eu adoro ouvir o que ele tá dizendo, tá? Então, assim, é muito maneiro como mostra a relação de Deus, que muda também, né? Que antes Deus era acessível, né? Ele falava diretamente com as pessoas e depois, né, tem outras formas de falar. Sim. E o homem, quando chega também, é um bostão, né? Em cima da cama, fuma e deixa a bituca lá. A gente só chegou aqui pra tocar o terror. É, o cara é a imperfeição pura, né? O cara Exato. É cheio de vícios, de doenças, de... E você, Dave, você levantou uma teoria interessante, Dudu vai poder ajudar também. Quando a Eva chega, ela chega também cheia de atitude. Eva ou Lilith, né? É, exatamente. Exatamente. Isso. Exatamente isso que eu levantei. Levanta essa questão aí. Porque não é, assim, existe outra mulher também nos mitos. Acho que vale a pena explicar, né, quem é Lilith. Explica, Thalita, explica isso pra gente. Existe uma história de que antes de Eva teria uma outra mulher, Deus teria criado uma outra mulher, que não quis ocupar o papel de mulher submissa, que não quis ocupar essa coisa da mãe super cuidadosa e feminina, etc, que se rebelou, e por isso ela foi tirada da história, basicamente, deixada de lado. Foi expulsa do paraíso, e foi afastada pelo mar vermelho, virou uma espécie de um demônio, uma demônia. E ela nem precisou comer nenhuma fruta do conhecimento, que a bicha já nasceu sabendo tudo ali. E essa era a Lilith, certo? Diz que ela não queria ficar por baixo durante o ato sexual, queria ficar por cima, né? Então aí, isso foi bem claro, assim, o mito nessa parte aí, né? Assim, não se submeteu a Adão, e aí Deus expulsou ela do paraíso, ficou do lado do cara. E aí tirou, né, a costela e aí fez a Eva, né? Mas eu acho que ela, na verdade, é as duas personagens. É, eu também pensei nisso, essa amálgama, né? E ela é a serpente também. Interessante. E falando na serpente, é muito maneiro porque na primeira vez que o Deus, né, Javier Bardem leva o Adão lá pro escritório pra mostrar a pedra, pra mostrar o fruto, né, proibido. Isso. É muito maneiro como o Ed Harris tenta tocar mais de uma vez, ele tenta contar no pedestal e aí ele fala assim, calma, cuidado, aí Deus pega, não deixa ele tocar. Ele afasta. Aí ele leva pro abajur pra mostrar debaixo da luz. Uhum. E aí o Ed Harris tenta tocar novamente. Uhum. E ele vai e tira, assim, muito sutilmente e bota de volta no pedestal. Porque, assim, esse é o fruto proibido que você não pode experimentar, mas, cara, é tão sutil, tão bem feito, cara. É, eu fiquei, caralho, cara, que cena fantástica. O Ed Harris é brasileiro em museu gringo, né? Que é tudo com a mão. Chegou no Louvre, quero botar a mão nessa poça. Não existe. O brasileiro é assim. É a Narcisa naquele negócio orgânico que ela tava cobrindo lá. Que ela quer botar a mão em cima. Ah, don't touch. O homem é a Narcisa em Londres, no museu. Ai, ai, ai, ai. Mas é muito maneiro como é sutil assim, cara. E tá ali, tá tudo ali, sabe? Pra mostrar toda a simbologia, sabe? Não é só, isso aqui é o fruto proibido, veja. Não, sabe? Tem todo o negócio de você não poder tocar. Se você pensar bem, a construção do roteiro do Aronofsky, ela não é complicada, não. Ela é muito direta até. Sim, sim. Ele não quer deixar a plateia confusa com a história que ele tá contando. Ele quer deixar a plateia perturbada com as histórias que ele tá levantando ali. Uhum. Ele não quer deixar ninguém confuso, tipo, porra, será que é isso, será que é aquilo? Ele deixa bem claro, nego, isso aqui é Deus, tá? Uhum. Isso aqui é Adão e Eva, pá, essa mulher aqui que a gente vai ferrar é a terra, e a culpa é sua. Exatamente a mensagem. Isso é o que mais incomoda o público, né? Culpa é sua, o que mais incomoda o público. A culpa é sua. É exatamente isso. A gente, como público, se incomoda porque a gente sabe que a gente toca o mesmo terror, sabe? Tipo, pô, por que, que não pode entrar aqui? Por que, que essa mulher é tão pete, fica enchendo o saco? A gente só quer falar com o cara, mano. O cara é mó da hora, e a mulher fica enchendo o saco. Então a gente sente essa culpa também, por ela estar tão pistola na coisa toda. Fiquei muito curiosa pra saber dos homens, enfim, porque os homens são escrotos, mais escrotos de todos nesse filme, enfim. Mas nós. Exato. Vocês conseguiram ver o quanto vocês são escrotos em várias situações e que não precisa ser, não necessariamente com a Terra, mas com as mulheres, assim, o quanto são abusivos. Ah, ele mostra muito bem. Ali tem cenas no extremo, mas rolou uma reflexão, assim, tipo, olha... Não, rolou assim. Eu fui pra minha esposa e falei, cara, tipo, esse filme aí me fez pensar umas coisas e eu me vi no Javier Bardem muitas vezes fazendo coisas bem escrotas. Então, pô, tinha que quase pedir perdão pra esposa depois do filme. Será que alguém se viu no boy lixo da festa que ficou falando, pega meu WhatsApp aqui que eu vou te mandar uns nudes? Nossa. Pega meu telefone. Porque assim, eu conheço o nego que é daquele jeito. Eu queria muito ver o filme com esse cara pra olhar pra você, pra cara dele na hora. Tem um cara que fica chavecando ela, vamos ali, não sei o quê. É esse mesmo. E aí quando ela fala não, ele fala, essa vagabunda, sai daqui. Exato. Né? É isso aí, a realidade cuspida de cara. Né? Eu acho que ali, o único personagem que não é escroto é ela. Porque todos os outros são homens e mulheres ali, né, no filme. Teve uma hora que eu pensei, nossa, esse é o pesadelo de qualquer mulher da vida adulta, assim. Eu entendo o seu ponto de vista, com certeza. Eu entendo. Teve um cara que tuitou pra mim assim, né? Pra gente, né? Comentando sobre o filme. Depois que viu o filme, ele foi que pensar que tratava a mãe dele malzão gratuitamente. É mesmo? É. Caralho. E que ele viu várias paradas que ele fazia e tal. Olha e que, só. E que ele ia, sei lá, melhorar. E, e qual a idade deste ser? Não sei. Não fui pesquisar, cara. Mas veja, não são todos os homens que são escrotos, né? Cada coisa. Não é sobre isso o filme. Tá. O filme não é sobre isso, né? Esse tipo de cartilha também, né? Não, tem essa crítica, com certeza. Tem uma... Não, a crítica é bem clara, mas o fato é de que... É porque aquilo é um universo reduzido, né? Como ele falou, vamos pegar nosso mundo e reduzir numa casa. Se você reduzir a escrotidão numa casa, você só vai ver gente escrota. É foda, né, cara? Porque eu fiquei até pensando, será que em algum momento ia aparecer um personagem, a voz da razão? Gente, o que está acontecendo aqui, realmente? Só que ele decidiu, não. Ele, olha, vamos mostrar só a escrotidão. Tem, realmente, toda essa loucura. Tem ninguém que fale, aí, vamos parar e pensar um pouco. Exato, né? O que vocês estão fazendo, né? É isso que eu digo, aí que vai aquela crítica que eu falei no início, né? Aquela opinião, pra ser, mas se quiser. Porque é a alegoria crua. É como se fosse um mito mesmo. Quando a gente estuda lá os mitos gregos, lá o Zeus trepa com a nuvem, vira uma árvore, você quer dizer, não dá pra entender de forma literal. Então, a alegoria crua. É, exato. Talvez fosse mais legal, como eu tô dizendo, como você falar, se tivesse uma capa ali, de um entretenimento um pouquinho maior. Não tem aplicabilidade em uma história mundana. Ele é totalmente alegórico, né? Totalmente. E vai escalando, surrealista. Vai escalando, vai ficando cada vez maluco, exato. Como ele disse que a história surge da raiva, não tem como ter um elemento apaziguador. A gente sabe desde o começo, e o fim do filme entrega de uma maneira bem óbvia, a gente sabe desde o começo que ele é um ciclo, que não tem redenção naquele meio, que Deus não vai aprender. Uhum. Deus quer ser adorado. Ele falou, vou tentar criar de novo, e vai pintar o homem aqui, a Eva e tal, e vai dar merda de novo, mas, ó, vou tentar criar de novo. E vai que da próxima vez muda. Mas não muda, né? Porque o Deus é vaidoso e é egocêntrico. E fica bem claro na hora que ela fala, já não tá bom não dessa galera aqui, manda todo mundo embora. Ele fala, eu não quero. quero. Eu gosto deles aqui. Eu gosto que eles me adorem. Então, assim, é uma coisa muito de ego, né? Como eu falei, Deus é cuzão. É egocêntrico, literalmente, né? Eu acho que essa seria a palavra. Não, mas não falei piada dessa vez, não. Foi verdade. Mas acabou sendo boa. Depois que o casal quebra a pedra... A pia? Não, pedra. Ah, desculpa. Deus tá putaço e ela fala assim... Ah, eu já falei pra eles irem embora. Já eu vou tirar eles daqui. E aí ele vira e fala assim... E eles vão pra onde? É... Eles não têm pra onde ir. Porque eu botei foda, esses né? caras aqui. Foda, né? Exato. Eu vou tirar eles do paraíso, mas eles vão ficar aí. Exato. Vão ficar vagando. Exato. Você não vai levar, não tem pra onde levar. Se eu fosse a mãe natureza, a minha resposta pra Deus seria... Caguei! Caguei! Dá o teu jeito. Dá o teu jeito. Vai pra mandar o teu jeito. Fechei a porteira dessa porra aqui. Quiser trazer uns gatinhos, bichinhos... Traz os bichos, porra. Mas homem aqui... Na hora que o Adão... Deus tira a costela do Adão pra trazer a Eva, Lilith. No dia seguinte, ela... E é engraçado porque o homem, ele sai estocando... O homem, ser humano, né? Estocando zaralho na casa, né? Sim. Porque ela chega no banheiro, tem papel higiênico pra tudo que é lado, roupa no chão, né? Um maluco do cacete. É. E aí tem um vaso entope, ela tenta desentupir. Uh-huh. E tem uma parada dentro do vaso sanitário que eu já li que é a costela. Seria, mas eu achei muito estranho ser parece a costela. Parece um órgão, né? Parece uma criatura que dá um, né? Dá um, quase que um sanguinho e sai. E sai, né? É estranho, vocês né? conseguiram entender o que era isso de verdade, assim? Às vezes quando você quer representar uma coisa no cinema, você não vai no óbvio. Você bola um design meio maluco pra poder a coisa não ficar tão óbvia, né? Então, tipo, a costela ele ia botar o quê? Tipo, um osso. Aí ia ser foda, né? Tipo, o osso tá descendo lá. Então, ele é como se fosse um coração cheio de capilares, assim, batendo e pegando beco depois. É, eu entendo como uma criação tendo como centro um coração, já meio cagado também. É, parece um coração. Eu também achei. Alex, deixa eu te perguntar uma coisa sobre os filhos, que depois que eles são expulsos, eles vão lá, quebram o negócio, e é muito maneira a cena que ele pega os cacos. Que é o Deus furioso, né? Do Antigo Testamento, né? Não, animal, ele pega e aperta e sangra. Ele manda sair, né? Ele estica, saiam daqui. Puta, muito maneiro. E aí, quando sai, ele tranca o paraíso, né? Com madeira, ninguém vai entrar aqui mais e tal, não sei o quê. Mas, como o Dudu falou, a alegoria é crua, porque se fosse uma realidade, não faria sentido trancar a parada com madeira, né? Mas dentro da alegoria, a crua funciona pra caralho, porque é uma representação do que tá acontecendo. Aqui isso está fechado e ninguém entra. É, e note, é no segundo andar o paraíso, né? Depois eles descem para o térreo. Que é o limbo, né? O purgatório. E lá embaixo é o inferno, né? Lá no... É o purgatório? É isso? Eu não consegui ver dessa forma. Eu achei que era a terra mesmo, assim. Eu achei que era o mundo, nosso mundo ali no térreo. Mesmo que depois a galera, quando vai chegando, fica ali, né? E aí depois vem os filhos, né? E aí tem toda aquela discussão e não sei o que. Os filhos de Adão e Eva são Caim e Abel. E o Caim e Abel, e o Caim mata Abel, como no... É muito interessante quando os filhos chegam e tá aquela zona, aquela briga ali embaixo, e Deus aparece, ele tá no último andar. Olhando tá de lá cima. Em cima. É, que é o quarto. De cima, assim, mas com uma cara de raiva, sabe? Exato. Segurando as latas de tinta, assim. Uh-huh. Cara, é muito... Esse diretor é foda. É interessante que ele chega lá e ele fala, e ele tenta apaziguar, caramba, né? Ele chega lá e dá uma real no... seria Caim, né? Mas ele vai... A real dele é bruta, né? Ele pega o cara, joga na parede, né? É, pai, senta, escuta seu irmão, não sei o que lá. Ele não chega... Gente, vamos ficar na boa, que nem no final. No final ele tá na mó na boa. Tá na mó na boa. Nossa humanidade foi pro caralho. Ele muda. Que é o Deus do Novo Testamento, Deus do Mas amor. Nesse momento ele tá um Deus muito mais agressivo. Sim. Ele tá uma pessoa mais agressiva, né? Sim, ele sim. chega pegando o Caim e jogando contra a parede, falando, para, o que você tá fazendo? Alex, explica pra mim, eu não conheço muito a história nesse ponto. Como é que é a história do Caim e Abel? Por que um matou o outro? Como é que eles se desenvolvem a partir daí na tradição bíblica? A treta do Caim e Abel é, na verdade, uma treta de qual é a adoração correta, né? Em resumo, seria isso, né? Se seria o Abel representa o pastor de ovelhas, o pequeno cuidador de rebanhos, o Caim representa o agricultor, ou seja, o que já está sedentário. Então seria uma contraposição de dois mundos, o mundo do sedentário e o mundo do nômade. O nômade recebe um certo apreço maior no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e nesse relato aí, então, de Gênesis 4, a questão tá qual é a adoração que Deus quer, a de Abel, que é um cordeiro, ou a de Caim, que é um fecho de cereais. Mas isso vem com um digamos, uma interpretação do que se passa no coração deles. No caso, Abel, ele tem o desejo de adorar Deus, enquanto Caim quer apenas agradar a Deus por aquilo que ele pode dar de volta, pela retribuição. Certo. E o ciúme de Caim, por não ter a sua oferta aceita, faz com que ele cometa o assassinato. Que o assassinato era uma oferta, não é isso? Ou não? Não, o assassinato não é uma oferta. Era um testamento, na hora lá, uma parada assim, né? Então, olha só, isso é interessante. Pegando agora bem nu e cru que o filme é o que acontece ali, tem a treta ali por causa do testamento, etc e tal, que é, eu creio, é uma primeira camada do filme que o autor usou apenas pra trazer isso pra gente, né? Pra ilustrar pra gente isso, né? Sim. É, não creio que ela tenha algum significado diretamente bíblico. A briga dos dois, e quando o Javier Bardem chega lá e dá uma real nele, isso, de fato, no relato bíblico, existe um momento da briga dos dois, do Caim e Abel, onde Deus chega e diz, olha o que tá fazendo, o pecado bate a porta, cabe a ti dominá-lo, diz Deus pra Caim. E na fala, no versículo seguinte do relato bíblico, o Caim chega pro irmão e diz, ah, vamos ali no campo ali, vamos bater um papo ali, ele vai lá e daí assassina o irmão. Então é o que de fato acontece no filme. Deus, o Javier Bardem vai lá dar uma real, ele olha pro irmão e diz, vamos partir a porrada de novo. O que eu vi no filme é que depois ela sai todo mundo, né, aquele negócio de ah, vamos levar pro hospital e tal, que primeira camada. Antes disso, né, na verdade, né. Quando ele mata o irmão e Deus separa ele, tira ele de cima ali da situação, ele bate a cabeça num jarro que tem em cima de uma lareira, ou que seja, ali um aparador. Marca a testa. E marca a testa. Marca e Deus Caim. Marca Caim, quando expulsa ele é o sinal. Não percebi isso. E o sangue que cai no chão, que fica marcado na madeira, que desce pro porão e tudo mais. No carpete. Existe uma concepção de que a terra clama o sangue daquele que foi assassinado. A terra quer fazer vingança, entende? Porque em vários relatos bíblicos existe a ideia de que haveria um juízo cósmico, tipo uma espécie de tribunal, e a terra é chamada como promotor, para apresentar diante de Deus a acusação da maldade do ser humano. E essa ideia eu creio que tá ali, de certa forma, né? A casa recebe esse sangue, ela não lida bem com o negócio, ela quer de alguma forma... É o sangue que mostra o caminho pro apocalipse, né? É, o sangue desce, abre aquela porta, e aquela porta tem a caldeira, né? Que depois vai ser o fim de tudo, né? É, e é interessante porque isso acontece quando Deus tá fora da casa. Então é quando Deus se retira, é que esse inferno, entre aspas, né, o símbolo dessa coisa, desse lugar onde vai ser julgado, onde todo mundo vai ser queimado, aparece. Então também tem a ver com aquela imagem de que, trazendo, né, de quando surgiu o bem e o mal, tipo, o diabo e Deus, de que o inferno, na verdade, é o espaço onde Deus não está. Então ela só encontra esse inferno, que está presente em vários mitos, ela só encontra esse inferno quando Deus sai da casa, quando Deus deixa de estar ali e ela se sente super atormentada e tal. E ela nunca leva ele lá embaixo. É, só no final que ele tá perseguindo ela, mas ele nem chega a entrar. Ele desce a escada, não, mas entra. Para. É, boa. É verdade. Caramba. É um espaço onde Deus não está. Então ali é um símbolo do que seria o inferno, né? Um desenho do que seria o inferno, que é onde Deus não habita. Qual é o castigo bíblico de Caim? Ele recebe essa mancha. Vira vampiro. Porra. Acho que o filme retratou bem, porque ele é errante, né? Ele se torna um ser errante, né? Que fica expulso da terra. Imortal, né? Imortal não, ele morre em algum momento aí. Ele dá geração, alguma... Mas aí ele fala que todo mundo vai querer matar ele, né? Todo mundo vai querer matar ele, mas em teoria não teria ninguém outro pra matar ele, né? Se for olhar assim. Então, ali, então, digamos que tem... Mas a marca não é isso? Pra impedir que ele seja assassinado? É pra impedir que ele seja assassinado. Em algum momento ele também morre. O que eu gosto é que cair em volta pra pegar a carteira dele, né? Tipo, foi mal aí, esqueci minha carteira... Caiu aqui, vim rapidão, obrigado, tchau. O que, que ele fala pra ela nessa hora, que tá só aí, eles dois? Que a culpa era de Deus, não era? Que era tudo por culpa dele e tal. Que ele mostra uma foto, rasga uma foto. Ele rasga, quando ela entra, ela tá procurando, porque ele entrou na casa novamente, mas ela não viu. Tem uma foto de Deus, Javier Bardem, rasgada e pichada, né? Rabiscada, com chifre. Tinha um chifrinho? De diabo. É isso aí. A culpa é sempre do outro, nunca é nossa, né? Então é muito fácil jogar a culpa no outro. Minha não é. A culpa é de Deus, a culpa é da mulher, a culpa é do outro, a culpa é do meu pai, sei lá, nunca é minha. Música. quando a galera volta do hospital, que aí tem o funeral, ele fala assim, olha, eu trouxe uns amigos e parentes. Eles não tem pra onde ir. Aí era um inferno, na minha opinião, aquilo era um inferno mais do que o negócio lá de baixo, cara. É bem verdade, porque depois quando isso piora, você já tá no ponto do surrealismo. Mas nesse ponto, você ainda tá comprando como se a história pudesse acontecer. Exatamente. Então, ela tem razão, você realmente fica angustiado, fica mais angustiado. Porque depois quando você explodir e tal, tu entendi. Beleza. Até esse ponto, você ainda tá tentando manter a história no mundo real, né? Exatamente. É. E aí, cara, é muito mais angustiante, porque como realmente, né? Entrando na tua casa e tal. Mas olha só, não é interessante que esse é o sentimento que ele quer passar e que você sinta angustiado mas como ele faz ela? Isso também com a câmera, né? Não é só com a história. Exato. A câmera só tem três visões, que é um close do rosto dela, câmera sobre o ombro dela e câmera mostrando o que ela está vendo. Se você reparar, em nenhum momento nós temos uma cena sem ela. A câmera... O ponto de vista inteiro é dela. Inteiro, você está grudado. Você é ela, você é um filme em primeira pessoa. Mas não só isso, como também a escolha das lentes, né, que ele fez. A ideia que ele quer é fazer com que a gente sinta o que ela tá sentindo. Então toda angústia que a gente sente é o que ela tá sentindo. Toda revolta que a gente sente é o que ela tá sentindo. E a confusão também, né? Tudo, a confusão, as dúvidas, a distância. É porque a gente não sabe o que tá acontecendo em momento nenhum. Então exato. A gente sabe tanto quanto ela. O que é muito louco, ele colocar a parte da mãe natureza nos nossos ombros também. Que é assim, vocês não estão ferrando a porra toda, então vocês vão sentir como que é esse negócio. Exatamente. Vão sentir como que é ferrar a porra toda. Exatamente. É isso que eu vou fazer com vocês. Ele é o Aronofsky, ele é o controlador supremo, assim. Ele coloca a responsa nas costas da gente e fala, quem tá fazendo isso são vocês. E fazer isso cinematograficamente de um modo tão sutil como ele faz, eu acho muito foda. É muito difícil você pegar um diretor que tem uma visão tão clara do que ele quer. Então você pode chamar o cara de hipster, de óbvio, do cacete. E ele é tudo isso mesmo. Mas ele também é genial na hora de filmar. Ele sabe exatamente o que faz. Se você for voltar lá pro Pi, lá pro primeiro filme dele, ele já sabia o que ele queria. Então, é um cara que ele tem uma visão muito segura desde o primeiro filme. Continuam dando dinheiro pra ele realizar essas visões que ele tem. Porque tirando o Requiem para um Sonho, que é a adaptação de um livro, o resto tudo é ideia original. Uhum. Não só dele, mas é ideia original. Sim. Outra coisa interessante que a gente tem que reparar no Mother é que o filme não tem trilha sonora. É verdade. Não tem música. Nada. Em todo o filme. Uhum. É claro que ele trabalha muito bem toda essa parte de efeitos sonoros. Sim. Né? Você escuta até ela colocar um palito no bolo. É mega rico, é verdade. É, então, e todo esse trabalho de sound effects, ele ajuda a construir toda essa tensão. Claro, tirando no momento que tem uma festa maluca lá, que tem música. É, sim, sim. Né? É. Não tem uma música pra guiar a sua emoção no filme, é isso que eu tô dizendo, sabe? E ele tentou botar música, só que ele tava trabalhando com o mesmo compositor da trilha de Wrecking for a Dream, né? Que é uma trilha sonora que transcendeu o filme, né? E ele mesmo, o compositor mesmo, disse, cara, e se não tiver música? Porque os dois estavam concordando que quando botava a música, você dirigia a emoção do espectador, e eles não queriam isso, queriam todo mundo confuso, perdido, angustiado. Exato, né? E deu certo, foda, né? Cara. Pra mim, ele é o Shyamalan que deu certo, na minha opinião. Eu acho que os dois ficariam ofendidos de ouvir. Quando chega aquela galera toda, você vê que lentamente um jantar de funeral, de velório, passa a ser uma loucura. Mas assim, na real, é assim mesmo, tá? Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de participar de missa de sétimo dia, velório. É assim, quem é a pessoa diretamente ligada ao falecido, tá lá sofrendo, como o pai tava, como a mãe tá ali também. Mas a galera que conhecia, mas tá ali mais pra dar uma força, tá contando piada, tá? Exatamente. Né? Exato. Às vezes a galera se encontrar, né? Às vezes tem só encontro de casamento, batizado e funeral. Tem uma galera que só se vê nessas datas. A família do meu pai... era tudo assim. Eles só se encontravam quando alguém morria. Era um evento. Tipo um inferno, né? Vira o bate-papo. Então agora a gente vai se ver pelo menos 3 vezes. Que é o enterro, o velório enterro, né? Um evento. Uh-huh. Aí depois, uma semana depois, tinha missa de 7º dia. Depois, é. Né? Então o pessoal já marcava. Vamos na missa, depois a gente vai pra comer e tal, né? E aí tinha depois a missa de mês, né? De, exatamente. Então era a única época que essa galera se via. Depois, foda-se. Depois... Esperar o próximo morrer. Caraca. Mas é, então acaba virando uma zona, uma festança, e ela vai perdendo o controle total. As pessoas vão mexendo na coisa, pegando comida, desce dessa pia, não sei o que, o casalzinho lá, não sei o que, sobe e tal, não sei o que, sai daí, meu Deus, o que você tá fazendo? Não, invadem o quarto. É. Começa a pintar a casa, que ela fala assim, esse aqui é meu quarto. Ela, o cara tá com a mina no quarto, ela, esse aqui é o nosso quarto. É, sai daí. Quarto. E ele vira e fala assim, seu quarto. A atitude do cara é até estranha, é, sabe? É, exato. Ele é meio blazer. Exato. Blazer, tô um pouco me fudendo. Uhum. E aí esse cara depois tá lá embaixo pintando, embaixo da escada. E a outra mulher tá pintando uma parede. E ela, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão pintando? Para de pintar. E aí ele olha de novo com essa mesma expressão meio blazer assim, larga, né? Bota esse canto assim, o material de pintura e sai assim, sabe? Tipo... Pff. Sabe? É, uma e atitude aí, muito maluca. E cara, olha só, eles estão pintando de cinza. Se você quiser. Assim como Deus pintou a porta do paraíso de cinza, né? Olha só. Eu tinha visto... Ela testou a cor cinza antes de escolher o amarelo que ela tava pintando tudo. Exato. E ela, bem no início, ela faz isso. Ela testa esse cinza, não gosta, coloca um amarelo e começa a pintar tudo de amarelo ali. Tem uma crítica, então, até a prefeitura de São Paulo. Uma crítica direta, Dória. Cidade linda. Esse negócio do amarelo, né, tem uns signos também, principalmente naquele pó que ela... O pó amarelo ainda não consegui entender. Então, qual é a do pó amarelo? O pó amarelo é o salzinho de fruta, gente. É o eno. É o eno. Ele falou que tinha alguma coisa a ver com literatura vitoriana e teve uma galera achando um conto relativo a isso, mas, tipo assim, parece que tá totalmente... O pessoal falou de Charles Dickens, falou de outras coisas, da cor amarela usada pra representar, mas nada me convenceu. Uma explicação que eu li, e aí eu vou jogar na mão de vocês, aí vocês me falam se é fato, que aquele pó amarelo é a representação do Espírito Santo que vem pra Mãe Terra. Tanto que quando ela fica grávida, ela para de tomar aquela porra. Eu pensei assim, uma trindade, né? Pai, filho e Espírito Santo. E aí quando o filho nasce, e eles estão lá no paraíso, eles estão em trindade. Tá? O pai, uhum. O filho e ela seria Terra e Espírito Santo, não sei. Né? Porque certo, ok. Vários... Tá os três. Sim. Então eu não sei se o pó poderia, se o sal de fruta seria... Espírito Santo, assim. Porque ele tá reprimindo alguma coisa dentro não, dela. Não, na verdade... Tanto que quando ela fica grávida, ela para de tomar. Não precisa mais disso. Mas você vê que ela só toma ele quando ela tá quase pirando. Desmaiando, ela tá fodida. Aí ela toma aquele negócio, ela tá com dor. Ela sente dor. Né? Essa é uma coisa que eu fiquei pensando, que pode ter uma outra interpretação, que é a questão da graça, né? Ele pinta de cinza porque é a justiça que ele tá fazendo. Ele fechou o paraíso porque ele é um Deus justo na concepção dele. Uhum. Os caras pecaram contra ele, então ele fecha o paraíso. Então, os homens vão lá e também ficam fazendo justiça. E ela simboliza, o amarelo dela é a graça, a luz, a coisa que pondera um pouquinho, sabe? Que não explode, que não manda as pessoas embora, porque ela toma uma dose da graça, que seria um outro lado desse Deus. E aí ela não precisa tomar mais quando vem o Novo Testamento, porque o Deus do Novo Testamento é o Deus da graça, é o Deus do amor. E ela tá grávida, né? Ela exatamente. Tá... Olha mas só. Eu não sei, essa foi uma coisa que eu fiquei pensando uma depois boa. Pra ir. Eu gostei. Aceito. Ninguém sabe nada, né? Tipo, possibilidades. Tá valendo. Ele falou o seguinte, ele disse que ele sabe exatamente o que é aquele pó amarelo, mas esse é o segredo que ele não vai contar pra ninguém. Isso ele disse que ele vai guardar pra ele e se alguém descobrir, ele entende, né? Beleza. Pode ser fato ou pode ser foda-se, né? Pode ser, tipo, galera, eu não sei. Então se virem aí pra descobrir o que que é. Tá de boa. Eu acho interessante vocês tocarem no assunto da graça, Thalita falou, do amor, porque eu anotei pra mim várias vezes juras de amor ou falas de amor dele ou dela, mais especificamente dela, inclusive, porque na teologia trinitária se fala de que o amor é o que une a trindade. O laço de amor entre os três seria o que faz com que eles permaneçam juntos. E claro, é lógico que é um negócio meio bem estranho, assim, porque você pensa, jogando lá pro final do filme, sem agora já adiantar o final, no final tá o amor e no começo tá o amor. Então eu fiquei bastante pensando o que que, em termos trinitários eu entendo, mas o que que ele quis passar pra gente com isso, sabe? Eu fiquei me perguntando em termos de mensagem pra mim, pra gente aqui, o que que significa essa eterna doação da mãe e adoração da mãe por ele e doação pra nós, né? É, porque você vê que ela tá sempre dando e consertando as coisas, né? Exato. É o que acontece naturalmente no nosso planeta, né? Exato, exato. E o que é interessante, agora tomando da filosofia grega a ideia de Logos, que Deus é um princípio ordenador das coisas. Então os gregos acreditavam que havia um Logos que organizava todas as coisas. Também está presente no pensamento hebraico na figura de Deus, e na teologia cristã vai aparecer personificado na pessoa de Jesus, como o Logos divino, aquele que traz a palavra, aquele que organiza todas as coisas, aquele que traz ordem de novo e paz, etc e tal, e anuncia a graça e o perdão e tudo mais. Uhum. Mas o filme não me deixou muito claro isso, sabe? Até porque a figura de Jesus no bebê, não, vamos ter que discutir ela. É, calma, chega lá. Opa. Então tá toda aquela zona, festa, boate, aquela... é o que representando a humanidade, né? É, nas tá bordas, muito louco, perdida. Tá muito louco. Uhum. E aí e quebra a pia, que inunda tudo, e é, todo mundo vai embora, né? O dilúvio. É, eu só percebi na segunda vez essa... que tinha... que, depois que a gente conversou e sacou essa metáfora toda, eu não lembrava da casa inundada e do dilúvio, né? Interessante que todo mundo vai embora e volta a ficar só eles dois. Uhum. E aí ela... aí é Nelson Rodrigues, né? Eu não tenho marido, eu não vou ao cinema. Ela joga as verdades na cara dele ali. É isso aí. Mas... é, e aí ele... ele soma todas as experiências. Primeiro ele dá uma... vou te provar quem eu sou, né? Meio que assim. Exato. Aí ele, ela fica grávida, eles transam daquele jeito, e ela fica grávida. Aí eu sei que eu estou grávida. E isso dá inspiração a ele, e ele vai escrever. Isso é muito interessante, né? E quando ele uhum. escreve... quando ele, é muito maneiro essa relação. Quando ele escreve, é um poema, muito bem representada a ideia de ser um poema. Ela lê, e aí você vê aquela descrição que você fez, tudo renovando, que deixa entender que ele escreveu, né, o Gênesis... ao menos o Gênesis, né? É, como começou tudo, né? Ele já tinha alguma coisa pré-escrita. Se você perceber, ele tava numa cena lá no começo escrevendo. Uhum. Ele rabisca alguma coisa e aí aparece o Ed Harris na porta. Não, na verdade não tem nada escrito. É, não tinha? Ele chega a encostar a caneta, mas ele tira e ela olha o papel e não tem nada. Não tem nada? Tá zerado. Nada, ele não tem nada. É ideia, então. Era a ideia. Ele tá tentando criar, mas ele não consegue. A cena que ele tá tentando criar, aquele começa a escrever, aí faz um não. E tipo, para, eu ri pra cacete. Porque ficou muito perna longa, mano. Ficou muito legal de perna longa, assim. É, um desenho animado meio toscão, sabe? Tipo, o cara vai fazer e faz. Só, ele só voltou ele a amassar o papel e jogar no. É, em branco, não. O papel em branco, amassa e joga fora. Com um monte de papel já amassado do lado. Assim. É. Ele não é sutil. O Aronofsky que não quer ser sutil. Tem algumas coisas, né? O negócio dele afastar a peça e tal. É bem maneiro essa sutileza. Algumas outras não, né? E aí. Recebe a ligação da editora dele. Essa parte é muito louca, né? Porque ele dá pra ela ler. E ela é a primeira pessoa que lê. Uhum. Sim. E aí ela fica emocionada, ele também tá emocionado. E aí toca o telefone e ele atende a editora falando que vai publicar o livro, né? E tal. Que vai ser um sucesso. E é muito engraçado porque isso tá mostrando como o tempo passa de uma maneira diferente, né? Que ela pergunta assim: ela já leu? Ele fala, claro. Porque pra ele não tem tempo, né? Exato. Pra ele, o passado, presente e futuro tá acontecendo ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ela tá lendo pela primeira vez, a editora já tá publicando o livro. E lembre-se, essa percepção dela, ela não vive o dia todo dia, ela vive eras. Sim. Né? Então, tudo acontece muito rápido e tudo muito confuso na visão da Mãe Natureza, né? Da Terra e tal. E aí começam a chegar os fãs. Não, mas antes disso, tem uma frase muito divertida e importante que ela termina de ler, e aí ele vai receber a ligação e etc, e ela fala pra ele, né, ele já tá mergulhado de novo na viagem do ego dele, do novo livro dele, da nova obra, e ela fala, deixa eu limpar esse apocalipse aqui. É. E só que ela falou isso, eu só tenho uma risada irônica, porque ela tinha acabado de ler sobre o que seria, né, o apocalipse. Essa coisa dela tá emocionada, pode ser que ela tá emocionada porque é lindo e porque é terrível, porque ela se vê ali, né? Ela se vê representada, ela sabe o que vai acontecer. E ela fala assim, eu vou te perder, não fala um negócio desse? Não lembro. Eu não lembro dessa parte. Eu não lembro também. Mas quando chegam os fãs dizendo, olha, eles vieram me ver. Mas você se ligou, como é que eles chegam? Eles vêm de lanterna, estão procurando a palavra. Estão procurando o profeta. Entendeu? Sim. Não tem um caminho reto. Cada um vem de um canto. Isso. E a pessoa que tá buscando, ela não tá vendo tudo. Não é claro. Uhum. Eles estão vindo à noite e eles têm só um foco de luz pra guiar eles até... Eles vêm da noite, cara. Eles vêm da escuridão buscando a iluminação. Maneiríssimo. E aí o cara chega, aquela galera esquisitíssima chega, pra eles comemorarem que vendeu tudo num dia só, né? Aham, uhum, foi sucesso. E aí o cara fala assim, parece que foi escrito pra mim. Isso foi muito, muito inteligente. E aí ele fala, mas foi escrito pra você. E depois ele entra na casa e fala pra ela. Todos eles entenderam, só que cada um de um jeito. É, muito foda. Sim. Isso é incrível. E o que eu achei de importante nessa frase é porque quando o cara diz, olha, parece que as suas palavras, as palavras de Deus foram escritas para mim, e ele diz sim, elas foram, a pessoa está justificada para qualquer coisa, não é? Que vem a seguir, né? Que vem logo a seguir. Se Deus diz que eu estou certo, quem vai dizer que eu não estou, não é? E isso pode ser traduzido em coisa, seja boa ou ruim, seja a salvação ou a guerra, a morte, o assassinato de infiéis, etc. Foi escrito pra mim, então eu vou fazer o que Deus mandou. Caraca, cara, é isso que é o mundo. O problema da interpretação tão livre, justamente é que cada um interpreta de um jeito e vai usar a palavra como bem entender. Eu entendi ali, de certa forma, a crítica dele a todo tipo de fundamentalismo. Claro. Porque a base do fundamentalismo é isso, é dizer, tá escrito assim e assim tem que ser e ponto final, entende? É a letra pela letra, doa quem doer. E não interessa a lei social. A lei de Deus é sempre superior à lei social. E assim ele se justifica. Uma vez eu fiquei abismado quando eu vi uma palestra de que budistas em Myanmar se pegavam em armas e faziam doideira que nem cara do Estado Islâmico. E eu pensei, budista, como? E aí depois eu fui dar uma pesquisada e eu percebi, cara, isso é um fenômeno humano. Eu acho que até uma religião super, super, super mega pacífica tem cara maluco. Exato. Exato. Não, e mais do que isso, eu achei que a crítica dele pegou bem pesado, porque ela vai entrando nos quartos e tá rolando guerra, zona, etc, as pessoas sendo mortas. Uma das que mata e das que torturam é a publisher dele, né? Exato. A editora dele. Uhum. Ou seja, alguém, cara, muito próxima a Deus faz um treco daquele e você fala, peraí, o que que tá acontecendo, sabe? Tem um sacerdote do mal lá também, né? Um príncipe ali. Exato, mas é a publisher, sabe? A pessoa que ele autorizou a publicar. Isso, que ele exatamente. Autorizou a mexer nos textos, que ele autorizou a traduzir, né? Uma editora. Mas ela tem que faz isso. Tem tipo, um sacerdote do Antigo Testamento, vários deles eram acusados. Você tem na história do cristianismo, com os bispos, etc, um monte de gente que fez um monte de cagada. Você tem hoje um monte de gente que se diz o bambambam da religião, etc e tal, e que tá aí matando torto direita e fazendo um monte de barbaridade. Então, eu acho que ali, de novo, a crítica dele, aqui dizer, eu sou o cara da religião, vocês têm que me obedecer, se eu não me obedecer, eu toco um bala em vocês. É uma crítica, pra mim, muito clara. No podcast passado aí, alguns programas anteriores, quando a gente gravou sobre defensores da Jessica Jones, e falei que era bacana quando justamente se tira do contexto pra poder explicar e tal, né? Fantasia, ficção científica ou qualquer outra, quando tira do contexto é muito melhor porque você atinge todo mundo. Então, acho que desse ponto começa uma situação que é bem por aí. Acho essa parte legal do filme, gostei. E assim, é bem claro, essa crítica. Agora me lembrou também muito a vida de Brian, que faz uma crítica muito parecida. Uma hora lá que o Brian perde o chinelo, né? E aí o cara fala, ah, não, mas os que carregam o chinelo são de dignos do Salvador, não sei o quê. O chinelo é um símbolo, tudo. Ele também usa o símbolo que é um dedo sujo de tinta e passa assim na cara da pessoa, né? E aí aquele é o símbolo do Salvador e tal. Então, tirando do contexto e bem o que critica aí essas religiões todas. Se você notar que tem aquele cara que gruda nele desde o início ali na porta, que vira o sacerdote lá. E que ele vai evoluindo, né? Vai. A aparência dele, né? Vai. Ele vai ficando primeiro mais arrumado, depois ele fica careca no final, né? Exatamente. É representado de várias formas. Tem uma hora que ele marca uma pessoa tá com o dedo sujo, isso, né? Isso. O Javier Bardem marca, sem querer. Marca sem querer. É bem vida de Brian mesmo. É, E a pessoa, ah, ele me marcou, então não sei o quê. E aí me marca também. E aí ele começa a marcar todo mundo. E aí no fim. Depois... E aí daqui a pouco, assim, vira uma câmera, tá o cara marcando as pessoas na escada. Exatamente. Em frente à porta do paraíso. Ele é que tá marcando as pessoas, passando adiante o ritual e tal, não sei o quê, né? Passa a ser o representante de Deus. Que aquele ali. Cara é a religião. São as religiões, né? Sim, cara enquanto ela é a mensageira, é a igreja, né? É exatamente o vida de Brian, porque o Brian ele perde a sandália sem querer. Isso. E aí o cara fala: não, quem anda pé só é digno do salvo. Não, algo do tipo, né? Exato. E foi o que aconteceu. Como é que a coisa vai se, né? Telefone sem fio. Exatamente. Bem, aquela zona toda, guerra, polícia, coquetel molotov, soldado. Nessa hora é muito louco, assim, porque tá acontecendo 1 milhão de coisas. Uhum. E como ele usa uma... ele filma com uma lente muito fechada, você fica muito sem saber o que tá acontecendo. Você só vê o que tá imediatamente na sua frente. Uhum. E aí a câmera fica se mexendo, e aí tem uma hora que mostra um tipo, um campo de concentração. A galera mas presa. Só com mulheres presas. Ah, não, peraí, era só e mulheres. Os caras passam pra cima dela, pegam ela, o cara chega a botar a mão assim no peito dela e ele fala, veja, ele olha assim os dentes, né? Ele abre a boca, vê, ah, ela tá contaminada. Acho que ele fala assim, veja se é um anjo. E ele molha os dentes e fala, não, tá contaminada. Ele bota uma parada na boca dela, eu acho. É, ele mexe na boca, ele vai olhar, sabe? Caraca. Que ela tava tentando soltar, as mulheres estão presas, né? Pode crer, que louco. E aí ele fala, procure os goias, que eu não sei o que é. Goia? Goia não é como o judeu chama não judeu? Não sei. Goi são os povos. Ah, bom. É muita coisa que acontece ao mesmo tempo, né? Nessa hora, além disso, tá acontecendo 1 milhão de coisas. Exato. Assim. Você tem pessoas hispânicas falando, que você percebe naqueles conflitos, né? Uhum. Que estão acontecendo. Tem português, cara. Tem português até. Tem vários povos ali. Tem uma luta universal, né? Que tá acontecendo ali. Ali é a humanidade. Não, e pra tornar a cena pior, ela tá em trabalho de parto, né? Ainda tem isso. Tá cada contração dela. Em trabalho de parto. Nossa. É, cada contração. É, exatamente. Cada grito, né? Contração, ela treme tudo e tal, mostrar, né, aquele, né, a presença dela, o poder dela e tal. Uma coisa que a gente esqueceu de falar sobre, né, as representações iniciais, que é o que deixa muito claro que ela é a mãe natureza desde o começo, é que ela tá sempre descalça, que ela tá sempre em contato, né, com a casa, com a terra, né. Até quando ela tá com aquela super roupa de gala, né, que ela vai fazer o jantar, uhum. que é a roupa que ela vai até o parto, ela continua, não tá usando nenhum sapato de gala ou de festa, ela continua descalça. E aí, nesse momento de trevas, Deus desaparece. Ele tá, e ela não vê ele. Ninguém vê ele. Tanto que quando ele acha ela com a máscara de gás, que nem um maluco sai do meio do... Uhum. E acha ela e traz ela de volta, assim, né, pra aquele sacerdote lá, as pessoas começam a falar, Deus tá de volta, ele não nos abandonou. Exato. É a idade das trevas, né? Verdade, Deus sumiu ali. Tem um filme visualmente muito mais complexo do que o Noé, que em teoria seria um filme mega complexo, né? Mas a gente vê mais. É que esse é um pouco mais sutil. Tem coisas que são mais sutis pra você fazer. Existe uma casa construída numa locação pra todas as tomadas exteriores de você ver a parte de fora da casa. E dentro, ela inteira é um cenário que é maleável pra o que você quer fazer. Então, paredes se movem e tal. Então, a arquitetura da casa fazia muito parte do primeiro roteiro que ele escreveu, até para o pessoal se movimentar dentro da casa. Uhum. Para onde, como é que entra aqui, como é que sai ali. Eu achei legal ele encarar tudo de uma forma muito tranquila. Ele disse, basicamente, se você tem dinheiro e se você tem tempo de planejamento, a confusão que a gente vê, na verdade, não é tão confusa assim, não. E ele falou até que ele ficou um tempo ensaiando o filme com eles, em um galpão em Nova York, alguma coisa assim, e eles filmaram o filme inteiro nesse galpão, sem nada, só com eles, pra eles terem noção do que isso ia se transformar, né? Interessante esse processo de você filmar o filme inteiro antes de uma forma mais simples, né? Não é nem de animatics, nem nada, mas com os atores mesmos, né? Coppola fazia muito isso lá na vinícola dele. Ele juntava o elenco inteiro um mês antes de filmar e eles iam filmando sem nada, só o texto e atores, por um mês, enquanto a pré-produção tava finalizando. Então quando eles chegavam no set de uma coisa que já tava lá na cabeça de todo mundo, muito no automático. É que você não consegue imaginar esse sofrimento da Jennifer Lawrence todo como algo, né? Se você sofre mesmo com ela, né? E ele diz que ela é uma atriz que liga e desliga. Ela tá contando piada, tá falando, e de repente assim, ó, vamos gravar. Ela muda. Ela simplesmente, sabe, não tem nem aquele negócio de preparação e tal, entrando no personagem. Ele falou que ele roda e ela... Então é muito... É porque é um filme muito intenso, né? Você não parece que é um monte de gente fingindo, né? O que o ator faz, né? Vocês repararam que tudo na casa... Tudo não, mas muitas coisas são octágonos. Não. Sim. E ele falou até que essa arquitetura de casas octagonais era uma coisa comum na era vitoriana. As pessoas adoravam essa porra. E isso também ele usou como um símbolo. Sim. Alegoria ou MMA, né? Talvez, né? Então. Caraca. O filme tem toda essa crítica ao culto da celebridade, né? Na verdade, o que muita gente falou é que o filme é uma ego trip também do próprio Aronofsky. Se você presta um pouco de atenção no filme, na primeira cena que tem o corpo da primeira mulher pegando fogo, é totalmente parecida com a Rachel Weisz, que era a mulher dele, e depois ela deixou ele e ficou com o Daniel Craig. Né? E agora ele tá meio que namorandinho a Jennifer Lawrence, então... Ah, mas isso é forçação. Tá com ciúme, Javier? O Jovem Nerd ficou incomodadíssimo. Falou de Jennifer Lawrence, o moleque dá uma tática. A mina parece a Rachel Weisz no começo mesmo. Era a mãe natureza anterior, casamentinho anterior. Uhum. E eu não lembro direito da cara da mina do final, sabia? É, pois é, não, ninguém conhece, né? Era o Deus também, esse... só gosta de... É, tem um negócio da diferença da idade, né? Porque Deus é uma coisa... Ele deixa de entender que Deus é uma coisa antiga, precede o universo e tal, isso aqui. E ela é só a Terra, uma coisa nova, né? Quando a Dom chega, né, ele fala, né? Sua esposa? Achei que era sua filha. Entendi. O Adão é aquele cara, o tio do pavê, né? Ele manda essa, depois quando ela... Safadão, catando novinha. E depois ele fala assim, ah, ela que fez tudo, né? Ela que reconstruiu a casa do zero e tal. Ele, porra, você... muita coisa, nem parece, né? Não, só um rostinho bonito. Exatamente. É o escrotinho. Né? Mais um, cara. Mais um aí. Essa parada do culto às celebridades, o Roberto vai lembrar aí de um filme que tem muito a ver, até aconselho todos verem que tem a ver com isso. Tem até umas coisas que lembram esse filme nesse ponto do culto às celebridades, que é um filme do Woody Allen chamado Memórias, em inglês Stardust Memories. Também na época, você vai lembrar, então certamente, que também foi acusado de ser um filme, uma ego trip do Woody Allen, mas hoje em dia a gente já sabe que isso aí era uma zoeira do Woody Allen, ele tava sacaneando e tal, e tem cenas muito parecidas com isso, que ele é um diretor de cinema que já fez filmes comédia, agora quer fazer filmes mais dramáticos e tudo, e as pessoas ficam incentivando ele a fazer a comédia e tudo mais, e tem cenas justamente isso, que as pessoas chegam pra ele assim, pedindo coisas pra ele, adorando ele, chega no hotel e abre o armário e tem uma mulher dentro. Ah, eu vim aqui pra transar com você e viajei tantos quilômetros e tal. Então, mas o que seu namorado sabe disso? Ah, meu namorado tá numa van lá embaixo, ele é, também é seu fã, eu adoraria que eu com você. E ele fica sem saber o sentido da vida. É um outro filme excelente, tem muito a ver com uma crítica, mas é uma crítica mais engraçada, que é o que esse culto da celebridade, que eu achei bem interessante esse aspecto do filme. Eu achei muito curioso mesmo. É que eu não era nascido na época, né? Então eu não lembro direito. Tem outras paradas que acontecem durante toda essa fase de conflito, guerra e loucura, que é logo no começo, quando eles montam a mesa, né, pra ele fazer os autógrafos e receber as pessoas, e aí ela pergunta onde é que tá o original, porque ela tá com uma moldura, né, ela tá com um frame, né, pra botar o original, né. Uhum. E aí ele fala, ah, tá ali, e aí o religioso lá, o sacerdote tá com um papel e ela manda pegar a editora, e eles começam a brigar. Ah. Os dois começam a brigar. Sinistro. Pra quem vai ficar com e depois aparecem eles fazendo tipo um ritual, assim, um ritual religioso, que é, eles botaram isso dentro da moldura, o sacerdote, e eles estão dançando assim, sabe? Fazendo um hey, não sei, não lembro como era exatamente, né? Um ritual. Mas já com o escrito na mão, né? Sim. Mas ele mostra a disputa pela palavra, né, do cara, né? Quem é que vai ser o representante, que, né? Sim. E é interessante que aí, de novo, é a questão de que a adoração de Deus vai se deslocar para uma adoração às palavras dele, né? Como se ela, a palavra dele, adquirisse algum tipo de caráter mágico, assim, alguma coisa assim. É que primeiro é a adoração à palavra e depois é a adoração à interpretação da palavra. Sim, sim. E também os artefatos. Você não lembra do vaso? Ah, eu preciso ter alguma coisa dele. Aí vai, quebra o vaso. Ela, viu o que você fez? Agora eu vou ter que pegar outra coisa. Ela pega um livro, depois pega o vaso, um maluco rouba o telefone. E aí tem uma hora que tem um cara arrancando o caixonete da porta, assim, né? Da parede. Tá arrancando, destruindo a casa. Destruindo. E ela fala assim, o que você tá fazendo? E ele fala, a gente tem que deixar nossa marca. A gente tem que mostrar que estivemos aqui. Olha. Exato. Que loucura. Não, é tudo. E o cara que vai dormir lá antes disso, você não vai deitar ele? Não, eu vou. Ele disse que a gente... Isso, essa casa é de todos nós, que nós temos que compartilhar. É muito louco, né? E cada um se apropria. Aí você vê a casa, aí você lembra do início, quando ela tava pintando a casa, com só ela e ele e tal, e ela falando, eu quero transformar isso aqui num paraíso. E quando vem a galera dizendo, não, isso aqui é nosso. Ela, não, mas é meu. Eu fiz isso. Por que vocês estão fazendo isso? Arrancando parede, pintando, roubando as coisas. Usa, ninguém trata a casa com respeito, né? Todo mundo trata como se fosse nada. É, sim. Uhum. Não é nem como se fosse minha, porque se a casa fosse sua, você tomaria o mínimo cuidado. Exato. Mas não é nem isso, é como se fosse qualquer coisa, um lugar que whatever, que não me importa. Porque ninguém daquele povo que representa a massa humana durante a história, ninguém tá preocupado com a casa. Estão preocupadas com si próprios. Exato. É, foda-se. O que ele vai levar, aonde ele vai deixar a marca dele. Exato. Foda-se o resto. Foda-se a casa. Ele falou comigo e eu sou importante. Nós somos importantes. Por que a humanidade cresceu achando que a Terra era o centro do universo? E que todo o universo foi criado para o ser humano? O nível de autoimportância que nós nos damos e ignoramos toda a verdade universal que existe lá fora. Esse filme mostra tudo isso, de forma às vezes sutil, às vezes escancarada. Eu acho que tem uma reflexão grande também aí, que é a questão dela no início, ela se conecta muito com a casa, né? Ela encosta nas paredes porque ela é a casa, mas uhum. também ela sente aquilo. Sente o coração e você vê o coração vai se deteriorando, né? Através do filme, né? Exato, ela vai conseguindo sentir como isso vai acontecendo e vai conseguindo ver. Eu acho que ele fez essa coisa da gente estar muito próxima da personagem, a gente estar no filme como ela está, né, vendo através dos olhos dela, como uma mensagem, olha, ainda dá pra gente se conectar, pra gente sentir o que tá acontecendo, pra Exato. Tentar entender que a gente faz parte disso, sabe, que a gente tá conectado com essa casa, por mais que a gente tente destruir ela, achando que é uma coisa fora, que não existe esse fora, né, é tudo conectado ali, tudo interligado. E lembre-se que Deus fala várias vezes, eles não têm para onde ir. Exato. A gente não tem mais pra onde ir, cara. É só aqui. Olha, nós que ele deixa muito claro também que é um filme sobre otimismo. Esse filme tem uma mensagem otimista. No final das contas, ainda tem jeito essa porra. Ainda tem jeito de resolver. É só a gente tomar jeito. Ele diz que é um cautionary tale, né? Que é uma história de cautela e, tipo assim, meio que um espelho. Gente, olha aí. Vamos, né? Vamos prestar atenção no que tá acontecendo. Tem uma outra coisa interessante em relação ao figurino dela, principalmente. Quando começa o filme, ela tá com um pijama, uma camisola, não sei como chamar, que é um tecido bem fino e super confortável, né? Uhum. E chega a ser até um pouco transparente. O que mostra que ela tá totalmente à vontade no ambiente dela. Exato. Né? E com o passar da invasão do ambiente, ela passa cada vez a se cobrir mais e ficar, né, acaba ficando desconfortável, né? Ela passa a usar sutiã, depois a Eva manda, pô, você podia se cobrir. Ela tava vestida normal, né? E na casa dela. Na casa dela, exatamente. Mas, você tem que... E ela acaba cada vez usando mais roupas e ficando desconfortável no lugar que é dela, né? Que é dela, exatamente. O planeta está desconfortável com a presença das pessoas. Pois é. Vamos falar sobre o bebê. É, todo esse processo de parto já é uma parada sinistra. Sim, né? Foi muito intenso, já te deixa sem respirar, e aí ainda vem, o pior ainda vem. Ainda não é o bastante. Não é, vou espancar vocês mais um pouco. É, porque quando você chega nesse momento que eles vão, ele abre o paraíso novamente, né? Pra que eles possam entrar e ir pro Salvador, ou que a gente vai discutir agora, nascer, e a Trindade se formar ou não, dá uma certa, né, aliviada, né? Tem o parto. É. Até ali você já tava na merda. O filme já tava, caralho, o que que tá acontecendo? Exato. Você já tava, nossa, sabe? Uhum. E aí, você vê, ela ainda tá tendo confusão lá fora, mas ela vai se aquietando. Quando nasce, depois... para. Quando ele chora. E aí ela fala, o que houve? Eles E é muito louco que esperando. Ela tá em trabalho de parto, subindo no negócio. Aí vem uma outra mulher ajudar a fazer o parto e fica falando, você tem que fazer força, não sei o que lá. E ele tá lá arrancando a porta, aí daqui a pouco ele toma, deixa a câmera comigo. Aí puxa ela pra dentro do quarto e ela tem que se virar sozinha no final das contas. Sim, verdade. E aí nasce o bebê, e aí para a loucura. E ele fala, eles estão te esperando. E aí é o filho de Deus, o filho que ele manda pra salvar a raça humana, ele, né? Já que salvar ele, o homem. Já que ele tá fazendo esse paralelo bíblico, né, através da criação e vindo até hoje, você entra na tradição cristã fácil, com o bebê vindo, né? Exato, e tem mais um detalhe que depois eu fiquei pensando, apesar de ela ter esse caráter divino, assim, porque ela cria e organiza todas as coisas, e ela é a casa, se eu levar em conta que ela é a natureza criada, e Deus é o incriado, então seria tranquilo fazer um paralelo com a ideia cristã de que Jesus é 100% divino e 100% humano, 100% terreno deste mundo. Gerado por Deus e pelo nosso mundo, é isso? Exato, exato. Pela natureza humana. Não por aqueles seres humanos lá, mas por esse mundo criado. Sim. Ele tenta fazer uma diferença aqui, claro, ele não tá muito preocupado com a ortodoxia dos credos cristãos, etc. Sim, ele dá a ideia dele, mas eu acho que a ideia dele tem um ponto bem interessante aí. Eu achei que... É porque eu até vi gente falando assim, mas seria ela Maria? Não, mas eu acho que não, porque... Não. Maria é o veículo terreno que deu a luz, né? Mas ela é o espírito da coisa, entendeu? Que se Deus é o pai, quem é a mãe, né? A mãe é o nosso mundo, né? Ele veio como um homem, como um ser encarnado. Então, essa é a mãe, o espírito materno de Jesus, né? Eu entendi pelo menos dessa forma, né? Mas eu acho que se a pessoa viu como Maria, eu não sei se é totalmente errado, porque ela absorve vários personagens, né? Ela pode ser o diabo, ela é a mãe natureza, ela pode ser Maria nesse caso. Pode ser Eva também, que eu acho que ela é mais Eva do que a outra, porque a outra tem uma coisa de malícia, e a Eva é a inocência, então talvez, pode ser também. É inocência Eva? Total ou não? Sim, claro, com certeza. Eva é inocente? Olha só o cara já julgando, né? Eva é inocente? Não, eu não sei, eu realmente não tenho cultura bíblica, eu tô perguntando. É isso aí. A maçã da árvore é um ato de curiosidade, assim, não é um ato necessariamente como a Lilith faria, no caso, né? Que É porque eu tinha a impressão que eu tinha ouvido falar que a Eva era maliciosa também, mas eu não sei, eu tô perguntando. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. É que aquela vizinha fofoqueira fica falando, né? sempre alguém bota a culpa no outro, essa Eva aí, não sei nada. Nesse momento, ela já não confia nele, né? Mas... Como confiar, né? Tipo, a confusão toda foi porque ele deixou. Foi ele que chamou aquelas pessoas pra lá, no final das contas. Sim. Quando as pessoas começaram a... O que eles estão fazendo aqui? Eles vieram aqui por minha causa. Ele fala isso. Ele fala felizão, assim. Exato. E ele já não é mais aquele Deus de ira. Não é aquele Deus que expulsou do paraíso, que empurrou Caim, né? Deu porrada no Caim e tal. Não, ele é o cara que já tá mais nice. Sabe qual é? Sim. E ele fala... Você vê a mudança física do Javier Bardem, ele fala... Ah, eles vieram aqui... atrás de mim, por mim. E aí, cara, vai vindo gente e tá tendo uma loucura, não tá uma loucura. E tá lá dando autógrafo, botando ele tintinha na cabeça culto. Das pessoas. Ele não tá nem aí, tá tudo bem. Enquanto tiver gente adorando ele, tá tudo certo. Exato. Deus continua sendo um cuzão. E aí ele fala, e ele manda essa letra, olha. Ela faz o silêncio, né? Ele abre a porta. Na verdade, é uma parada que eu nunca entendi nos filmes. Ele sela a porta com uma escrivaninha, né? Ele puxa, assim, a escrivaninha. É. Se uma pessoa puxa a escrivaninha, se três pessoas estão lá de fora, elas conseguiriam abrir a porta, né? Em todos os filmes, não é desse não. É uma lógica que eu sempre nunca fez sentido pra mim. Exato. Sabe? Tipo, se o super-homem puxasse uma escrivaninha, eu entendo, as outras pessoas não conseguiriam entrar, mas, né? Se uma pessoa puxou, como é que outras não vão... Exato, né? Porque é só uma escrivaninha. Mas ok, não é o caso aqui. Mas é rapidinho. Mas eu só vou voltar pra crítica que eu fiz no início, aquela minha opinião, que é aí que eu acho que o filme talvez perca um pouquinho da força num ponto que eu vou falar. Porque você já entendeu que é uma alegoria crua, entendeu? Se você tivesse coberto por uma capa de você, né, que mantesse ali o sentido e tal, talvez você se sentisse até um pouco mais dentro da história, um pouco mais angustiado. Porque depois que nasce o bebê e tudo mais e tal, sabe que vai dar uma merda, mas já entendeu que aquilo ali é uma coisa surrealista, uma coisa alegórica e metafórica. Então, mas eu curti ser dessa forma. Não, eu também curti. Sabe por que eu curti? Porque eu curto muito Neil Gaiman, sabe? Os deuses personificados, vivendo. Tá? Então, assim, pra mim, isso era... Quando eu percebi que era uma história de deuses e criação e toda metafórica, eu curti a representação de cada coisa, mesmo sendo cru. É meio deuses americanos, né? Meio deuses americanos, exatamente. Então, É familiar. Familiar, exato. Exatamente. E aí ele vai lá fora, e aí ela, o que tá colando? E ele, não, estão de boa lá, é. Eu queria ver o bebê aí. Deram uns presentes. Deram umas frutinhas aqui, que na verdade são suas. Exato, né? É tudo seu mesmo. Como tudo nessa casa. É, mas eles estão de boa lá, só queria dar um, visitar o bebê aí. Ele vai falar até rápido, né? Ela, oi? Era um bebê. Deixa eu ver, bebê. Cadê o bebê? E ela, aí, aí você fala, vai, agora, meu amigo, agora é merda. Fudeu, exato. E aí ela, não. E aí é muito sinistro como ele mostra isso, né? Porque cada piscada, você não sabe quanto tempo passa, né? Ela dá uma piscadinha, acorda e o bebê tá lá ainda. De novo. E ele olhando pra ela em silêncio. É. Porque ele é meu filho, né? É um Deus paciente, né? É, ele espera. Né? E aí pode ter passado ali eras, né? A gente não sabe. E aí ela dá uma piscada um pouco mais pesada e quando ela abre o olho já não tá mais. E o maluco já tá lá fora, a galera já tá gritando. Desespero, que desespero. Tá, e aí quando ela vira ele, ele já não tá mais com o bebê. É um caralho. Aí essa hora que ele começa a sair do cinema. É essa hora que, nossa, que muito, tem gente que muito não aguenta. Pesado, e eu consigo muito entender quem não aguenta. Também, é também. É. Nem todo mundo tá afim de ver isso, né? As pessoas, eu não saio de casa pra ver isso. Eu entendo as pessoas saírem do cinema. É muito agressivo, né? A morte do bebê que se segue depois. E ele tá de boa. Ele tá de boaça. Sim. Deus, ele entregou o filho pra galera. Pro povo, é, pra humanidade. Mas aí, quando o bebê morre, antes de morrer, né? Quando o bebê tá sendo levado pra longe e ela tá correndo atrás, você vê que ele, assim, na cara dele muda a expressão do tipo, fiz merda. Sabe? Essa galera não tem muito jeito. E o bebê morre, e aí... É, mas interessante que antes da galera matar, a galera torcida de futebol. É. Não, roubam a roupa do bebê, cara. Tiram, né? A tipo, manta, aquela adoração maluca. Fica pelado, então... começa a mijar pra cima, uma loucura. É sinistro. Eu fico pensando naquela história da paixão lá, que quando Jesus chega em Jerusalém, a galera, é o Salvador, é o cara, não sei o que lá, e três ou cinco dias depois, tá morto, né? Tá todo mundo, crucifica, mata e tal. Esse é o ser humano, né, cara? E aí, como se não bastasse matar o bebê, quando ela chega lá, tá lá o maluco do sacerdote. É, ele, de novo, exato. Já na versão pós-apocalipse, bizarra. Mad Max. Up level já. E ele tá repetindo aquelas palavras que Deus Javier Baden falou pro Adão, quando o filho do Adão morre. Ah, é? São as mesmas palavras, mesmo, né? Poema. Nossa, não percebi isso. Caraca. Que escutem, né, o grito da humanidade. Essa é a voz da vida, isso. E tal. Bom, e aí tem a cena... E aí ela sacou que a criança tá morta mesmo, e aí quando ela tira o cara da frente, caralho... Essa parte, meu irmão. Eu não sei como eu fiquei no cinema. Porque a primeira vez é um... Porra, nossa! Nossa, sabe? Cara, é muito chocante. Tava o bebê estraçalhado, as pessoas comendo... Uma santa ceia desgraçada. Exato. Né? É interessante porque no Império Romano eles diziam que os cristãos eram canibais, né? Eu não sei se ele tentou pegar essa antiga crítica e transportar ela de novo pra cá, e eu não sei exatamente o que ele quis trazer, talvez uma crítica mais direta na cara e dizer, os rituais de vocês não me trazem nada. Então, eu achei meio isso, porque você não vê as pessoas, porque assim, tem uma tradição... Então, é uma espécie de comunhão. Exato, eu vi como uma comunhão. As pessoas tentando entrar em comunhão com o Jesus, né? Mas a partir do sacrifício dele. Exato. Essa que é a parada. Sim. Não por conta própria, né? Depende do sacrifício dos outros, não é por vontade própria, entendeu? Exato. O cara, Jesus foi morto na cruz, escorraçado via cruz, não sei o que lá, e aí as pessoas não satisfeitas com isso estão comendo o corpo dele. Pra tentar iluminar de alguma forma. De alguma forma, né? Isso, literalmente, era algo que acontecia em muitas sociedades indígenas. Tribais, né? Sim, sim. Indígenas. De comer um pedaço do inimigo pra que o espírito dele, a força dele, a tenacidade dele se incorpore a você. Os maori mesmo. Os maori faziam... É, os europeus chegaram lá, acharam os maori um monte de canibais, mas era basicamente isso que eles faziam. Eles comiam os olhos, a língua, etc., o coração dos inimigos pra tentar se unir. É uma espécie poder do inimigo de comunhão carnal que... É que não era qualquer inimigo, não era, agora ganha uma guerra, tem um banquete aí, né? Era isso, né? Não, eram os caras sinistros. Era o cara, o guerreiro fodão, que ele queria o poder do cara, né? Essa representação. Eu acho que isso deve estar ligado a muito... Então eu quero me aproximar de Deus, porque ele é a minha salvação deste mundo de merda. Talvez se eu me alimentar do espírito dele, da carne dele, eu consiga... E do sangue, né? Ser parte dele. Já que roubaram as coisas dele e não funcionou... Nada disso, né? Adianta. É, e lembre-se, Jesus passa a ser a primeira, pelo menos da tradição religiosa mais difundida na Terra, a primeira ideia de um Deus, um ser divino, igual aos homens. Eles não estão mais lá em cima, no Olimpo, no Éter. Ele veio aqui e foi um de nós. Então vamos ser ele também. Eles deixam de ser DC e vencer da Marvel, é isso? É muito chocante essa cena, mas eu entendi que ela não foi de graça. Não, ela não é de graça. Não. Cena é gratuita. O engraçado é que, embora exista esse aspecto religioso muito forte e muito evidente, quando eu fiz a minha crítica desse filme, muita gente falou assim, você é louco porque você comparou isso com a Bíblia, e na Bíblia que eu li não tem criança sendo morta, não. Meu Deus. Com Bíblia, não. Eu assim, gente, você, oi, né? As pessoas, elas têm... As pragas do Egito, oi? Só todas elas. Que tal as pragas do Egito? Elas têm um véu de civilidade meio esquisita, que só enxerga o que quer, né? Então, tipo, a minha Bíblia é só amor. Sim. Não, tem gente que eu vi que ficou revoltada com o filme e... Assim, se a pessoa ficou revoltada, eu acho ok, sabe? Não é um filme pra qualquer um mesmo, e se você não gostou das cenas... Não tem nada de errado com a pessoa. Ok, não tô criticando. Mas aí, é fãzão de Game of Thrones? Acontece as mesmas coisas. Só que em 7 anos, né? Cancelado em 7 horas e 2 horas, mas dá pra... É a mesma coisa, Eu vi interpretações de que isso era um estímulo à violência contra a mulher, e tal, não sei o que, mas na verdade é uma crítica, acho que é bem claro, né? Eu particularmente acho que é uma crítica, acho que ele joga tão cru na tela que é impossível que você não veja as violências, das menores até as absurdas do final do filme, que você naturaliza ou você até mesmo pratica, né, de tratar a sua mulher ou as mulheres da sua vida como menores, como empregadas, como alguém que tem que cuidar para que você crie algo maior, que é o que ele faz, boa parte do filme, senão o filme todo. Então eu achei que foi uma crítica muito clara, assim, uma coisa pra incomodar. Como é que você fica puto com Deus, mas não fica puto com você mesmo que faz isso, sabe? Com a sua esposa, com a sua mãe, com a sua filha, com a sua irmã. Uhum. Mas só um parênteses, assim, de uma observação de roteiro que eu achei muito bonito como ele fez, no sentido de fechar o ciclo. Ele começa esse ciclo de invasões com uma ceia, né? Ela monta uma ceia pra Deus, pro cara, pra comemorar uma coisa que era uma conquista deles, ou só dele, no olhar dele, né? Uhum. Enfim. Sim. Começa numa ceia super bonita que ela tinha montado e que as pessoas invadem e tomam. E termina numa ceia sangrenta, sinistra, né? Ali, todo o ciclo roda ao redor dessa mesa que eles compartilham ali também. Eu achei bem, bem simbólico, bem bonito como ele fez isso. Aí, a última ceia acabou essa merda. Vamos renovar tudo isso. E ela sai rasgando a cara de todo mundo. E aí, as pessoas reagem. Chega dessa merda, seu desgraçado. E aí, atacam ela, e essa cena é sinistra, cara. É muito sinistra. Porque os caras não só batem nela, como eles atacam ela verbalmente. Sim, tudo, né? Ela é totalmente desprezada e violentada. Tipo assim, e essa talvez seja a cena mais forte em relação ao simbolismo do filme, porque antes você vê as pessoas destruindo a casa, roubando a casa, pintando a casa, etc. Uhum. Agora, o ataque é direto ao espírito da coisa. Eu acho, na verdade, que a cena do ataque a ela é mais forte do que a cena do bebê. Né? Sim, pode ser, sim. Porque o bebê, quando desmembra o bebê, é meio que um bonequinho ali, né, que tá ali, né? E ela já... Exatamente, já, não é real. Com ela é. Eu não sei, porque depende da relação que você tem com bebês, né? Talvez pra mulheres que parem e tal, elas têm... Eu entendo o que você tá falando, mas cada pessoa tem uma relação diferente. Então, talvez seja mais terrível, eu não sei. Thalita, como é que você viu esse ataque, a reação da humanidade direta a ela? Eu acho que foi a coisa... Eu senti mais ela do que o bebê, possivelmente porque eu não sou mãe, mas enfim, não é esse o ponto, mas porque a gente tá o filme inteiro com ela. Sim, sim. Então o ataque a ela é um ataque a nós também, ali, né? Uhum. A gente vê a violência muito, muito mais de perto e é terrível, só que nessa parte aí vem essa coisa dela ser muitas coisas, muitas personagens. Eu achei que ela tomou o lugar de Jesus, sabe? Do que seria Jesus. E a sequência da cena me faz acreditar mais nisso, porque ela desce ao inferno ou desce aonde ficam os mortos e ela entrega, ela faz essa coisa de entregar a vida dela pra Deus, que é uma cena que tem na Bíblia de Jesus fazendo, né? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E é exatamente o que ela faz. Então, como a Trindade são os três em um, ali eu falei, opa, peraí, acho que ela agora tá representando outra coisa, sabe? Uhum. Acho que eles estão consumindo, eles estão batendo no, na criança, no caso, no Jesus, que ela representa, sabe? Na salvação que ela representa. Enquanto isso, Deus tá loucaço, falando, olha, isso aí talvez seja uma boa oportunidade pra gente salvar eles. Vamos perdoar! É, então isso é interessante. Nesse momento, ele vira o Deus do perdão. Olha, eles estão pedindo perdão, vamos perdoá-lo. Né? Como muda? Muda o Deus. Muda a forma como o Deus é retratado ali, né? E aí fala, a gente tem que perdoar isso, a gente vai conseguir ajudar eles, vai conseguir salvar eles. Entre aspas, salva do jeito muito louco do filme. Por isso que eu falei que eu achava que eu esperava algum tipo de, eu usei uma palavra grega, apocatástase espantom, que seria salvação universal. Porque eu fiquei pensando, bom, já que tem várias metáforas religiosas, eu esperei um fim um pouco mais colorido, né? Uhum. Mas veio uma espécie de salvação de forma contrária, né? E lógico, o Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele fala de um duplo desfecho, né? Tipo, alguns serão salvos e outros serão condenados. Mas o fogo, ele passa vários livros do Novo Testamento. A ideia de que as chamas consumirão todas as coisas, né? É, antes do fogo tem o terremoto, né? Que ela dá um... Que ela como natureza, né? Tem, mas eu digo assim, ó, no final, tudo acaba num... tudo é jogado num mar de fogo. Sim, sim, sim. Mas mesmo antes do Apocalipse, não tem aquela coisa quando Jesus morre e tem um terremoto no, tem. Na tempo. Colina? Tem todas essas paradas aí. Tem todas essas paradas, claro. E claro, tem os sinais do fim, antecederão a terremotos e catástrofes naturais, etc e tal. Ela queima tudo com o isqueiro de Adão. Ficou jogado atrás do móvel. E o isqueiro de Adão tem um símbolo de peixe, né? É, um símbolo ícone. Pictográfico, que né? Que representa peixe, que representa cristianismo. Ah, é? É. Uhum. E tem na mala também. Tem na mala? Ah, na mala, então. Quando ela mexe assim. Os primeiros cristãos usavam o símbolo do peixe, não da cruz. Mas então, aí... O isqueiro que ela jogou fora, né? Pra ele parar de fumar, que não adiantou nada. Ela tacou atrás do móvel, exatamente. E ela resgata ela isso. Ela podia ter usado a calcinha da Eva de tocha, né? Sei lá. Caraca. Mas e aí, tipo assim, vocês viram algum simbolismo além desse negócio dela achar, de ela fazer isso com o isqueiro do cara e tal? Era uma coisa resgatando lá no início do filme, né? Eu achei curioso, eu não cheguei a nenhuma conclusão, mas também é com petróleo, né? O líquido preto é bem preto, né? Exato. É, possivelmente é petróleo e aí te leva, sei lá, pro Oriente Médio, me leva a pensar no Oriente Médio, onde tudo começa, onde esse simbolismo começa, enfim. Eu acho assim, que o poder pra destruir a Terra tá na mão do homem, na verdade. A Terra, pelo menos a fagulha. Talvez seja assim, a fagulha. A fagulha é um vício mais antigo do homem. Né? Eu diria que assim, que a Terra ela faz tudo possível para se manter viva, mas às vezes assim, é através do homem que ela é destruída. Através de um artefato humano, as bombas nucleares podem destruir o mundo inteiro se quiserem. Né? Se explodir tudo, você vai destruir. E é uma coisa humana. Então eu vi dessa forma. Pode ser que seja isso ou não. É, pois é. Uhum. Uma coisa, a gente voltando só um pouquinho na questão deles atacarem ela só no momento ali que ela fica de saco cheio, etc. É uma crítica à coisa da mãe enquanto ela estava grávida, enquanto ela era mãe, era coisa santa, era uma coisa intocável, respeitável e etc. Quando ela deixa de ser isso, quando ela se torna só uma mulher e tenta ter voz e tenta se colocar, a sociedade toda parte pra cima dela. Então eu achei isso, como mulher, eu vi como uma crítica também a essa idealização da mãe e também essa coisa da censura da mulher. Quando a mulher tenta reagir, a sociedade vem com tudo pra cima dela, na porrada, de várias formas. Então, eu achei bem simbólico isso, achei uma crítica, não achei uma forma de incentivar, muito pelo contrário, eu achei uma forma de falar, olha o que vocês fazem com a gente, sabe? E isso é bem real e bem atual. Aí ela desce correndo lá pra baixo, a galera sai correndo atrás, né? E o Deus fala assim, não, calma aí, parando pra pensar, você é Deus, Javier Bardem. Você vê a zoeira que o mundo tá, tu vai falar não, queima essa merda. Sério. Eu ajudava se fosse ele. Porra, vamos começar de novo. Ainda mais ele que sabe que rola ciclo. Puta, começa. Eu começava antes. Cagou, lá em já cima. Já cagou lá tudo. Em cima mesmo. Olha, vai dar. Fudeu tudo aqui. Fudeu, eu já vi esse filme. Ah, exatamente. Já vai. Já viu. Só, não vai dar. Não tem como ser. Mas sabe o que eu acho? Eu considerei esse ciclo que a gente viu no filme o primeiro ciclo onde tem a humanidade. Ele fica tão fascinado desde o início que você pode imaginar que no ciclo anterior deu merda por alguma outra porra, sabe? Só ele e ela, e aí acabou não dando certo e tal. E aí essa criação parece ser uma novidade pra ele, entendeu? É interessante, porque o Nietzsche, ele coloca que na ideia de eterno retorno, que sempre as coisas aconteceriam da mesma forma, do mesmo jeito, tudo sempre igual nos mínimos detalhes, talvez só mudando as personagens. Uhum. E eu fiquei pensando, será que ele tomou essa metáfora do Nietzsche, dessa ideia cíclica e sempre de novo, só de novo mudando os personagens? Porque, tipo, quando ela, a nova mãe natureza acorda, já lá na última cena do filme, e é uma outra atriz, a cena é igual à cena inicial. Sim, do filme. Sim, parece que vai ser tudo igual. Exatamente. O rosto que aparece no começo do filme, da mulher queimada no começo do filme, é uma outra mulher, não é a Jennifer Lawrence. São três mulheres, isso aí. Então, tem três mães naturezas aí, né? E parece-me que essa ideia do eterno retorno, né? Que tudo vai acontecer de novo, do mesmo jeito. Quando explode tudo e ela tá no colo dele já queimada e tal, ela pergunta assim, né? Ela fala assim, caralho, que rolê foi esse, né? Uhum. O que tá acontecendo, né? E aí ela pergunta, quem é você? E ele fala, eu sou o que sou. Uhum. É uma frase que Deus disse a Moisés, né? No... E aí ele fala, você é a casa. É, seu lar, né? Home, né? E aí ele fala assim, eu tenho que criar. Esse é meu lance. Uhum. Então, eu entendo o que tu tá falando, mas será que criar por criar repetidamente faz sentido? Que não existe busca por evolução? Será que ele não tá tentando criar e mudar alguma coisa? Porque a mulher é diferente, as personagens, né? As mães são diferentes a cada ciclo, mas a pedra também muda. A pedra que quebrou antes e a pedra que aparece no final são diferentes o formato. Sim. Tanto pode ser isso de aperfeiçoar, como pode ser, tipo, eu gosto dessa adoração, eu gosto desse período. Se ele acaba, começa, tem começo, meio e fim, eu faço tudo de novo porque eu gosto disso. Não, o que ele gosta é no filme é marcado, porque ela fala assim, e essa frase é uma das frases mais fodas do filme, ela fala. Ele fala, eu te amo, né? Ela fala, você não me ama, você ama o amor que eu sinto por você. É, e isso é muito, muito foda, porque é muito sinistro, cara. Exato. Né? A figura de Deus, ele é uma imagem de Deus do processo, porque ele tem onisciência, mas ele me parece que ele deixa a onisciência dele um pouco de lado pra deixar a galera fazer um pouco o que quer. Dar a corda pra galera. E deixa a coisa acontecendo, a coisa rolando, enquanto ele vai só observando e curtindo o processo. E à medida... Ele sabe o que vai acontecer, mas ele deixa o processo rolar, saca? É. E à medida ele só vai interferindo e tomando decisões, à medida que o processo, ele só vai reagindo àquilo que a coisa vai acontecendo. Então pode ser que a história, da forma como retratado no filme, não se repita, e aí ele quebra um pouco dessa ideia fatalista, niilista do Nietzsche, pra só dizer, ok, eu gosto de ser adorado, então a gente vai sempre não repetir essa mesma ideia de ser adorado. É meio complicado porque, se você analisar o personagem dele, ele não toma nenhuma atitude pra mudar o rumo das coisas como elas estão acontecendo. Nunca. Ele nunca. Não, nunca toma atitude. Eu digo, ele só faz pequenas interferências, tipo no caso do Caim, ele vai lá e fala uma coisa, no caso da mãe natureza que ela chama ele lá e diz, pô, tu não trepa comigo, então ele vai lá e faz uma coisa. Ele sabe o que vai acontecer, mas ele não usa esse conhecimento pra modificar alguma coisa. Então, mas eu disse isso, na verdade, me contradizendo já, porque talvez ele não esteja buscando mudança, já que ele não interfere, já que ele não faz nada para as coisas acontecerem diferente. Por isso que eu acho que não é o que ele busca. Evoluir não é a parada dele ali. É ser adorado. É isso, é ter o espelho lá. Eu sou bom nisso aqui, gente. Vou fazer de novo. Porque se você analisar o começo do filme e se você pensar que nesse começo, na verdade, é só mais um momento do ciclo, e tá boring. A mulher se esforçando, a mãe natureza mandando lá, fazendo comida, arrumando a casa, procurando ele, que o cara sumiu. E aí tá... Ah, tá bom. Ele agradece pela comida no começo, né? Uhum. E ela... Não, eu fiz... Ele fala, obrigado, você fez por mim e tal. Ela fala assim, não, você tá trabalhando tanto aí. E ele, ah, tá, sei, sabe? E eles vivem uma relação muito impessoal. Ele tá lá olhando pro papel, ela perna longa, uhum. e ela tá sentada na expectativa que ele vá conseguir fazer alguma coisa, mas eles mal conversam, mal interagem, e aí quando chega o Adão, Ed Harris, ele fica animadaço. Sim, exatamente. E aí ele, ah, eu vou tomar, eu vou aqui sentar, pego um café lá, a mulher derruba, ela tem um mal súbito, aqueles mal súbitos que ela tem lá, quebra uma louça, e ele nem vai ver qual é. É, só pergunta. E aí? Essa zona aí, só faltou falar isso, né? Porra. E aí quando ela volta com um café, eles estão lá já, bicho da cara, uhum. né? Então, talvez a vibe dele seja sempre essa, sempre fazer esse ciclo de adoração, sabe? Uhum. Talvez o objetivo seja que alguma coisa mude no homem, na criação e não nele, pra que esse ciclo dure mais. É, interessante. Olha só, sobre esse final, a gente seguiu muito aqui com a mitologia hebraico-cristã, com a tradição cristã e tudo mais, mas o ciclo em si, ele é próprio de outras religiões, como o hinduísmo, por exemplo, né? E o budismo é que para esse ciclo. Mas no hinduísmo, por exemplo, em muitas religiões, religiões pagãs e tudo, é bem comum. O nórdico, o mais comum de todos, né? É você ter um ciclo, né? O hinduísmo tem lá os três deuses, né? O Brahma, Shiva e Vishnu. Um destrói o mundo para depois reconstruir e o outro mantém. Então isso aí é muito mais comum do que as religiões ocidentais isso acontecer. Eu não sei se houve uma quebra aí. Isso me lembrou muito, engraçado. A gente tem muita coisa que lembrou do cristianismo, mas isso me lembrou muito o hinduísmo e o budismo, né? O hinduísmo fala isso, do ciclo, e o budismo é você finalmente chegar num ponto que você vai parar esse ciclo de evolução, né? Que você vai finalizar isso. Poderia ter teve uma quebra aí. Se fosse esse caso, ele resolveria um problema que eu tive com a ideia que se ele quer me dizer com o filme que eu preciso fazer alguma coisa para que esse mundo não vá terminar desse jeito que terminou o filme, eu, por outro lado, ao ver o final do filme, eu penso, pô, vai acabar de qualquer jeito esse negócio aqui. Que se foda. Não tem sentido, não tem razão, não tem pra nada, pra que eu vou me preocupar com isso aqui? Se lasque, se foda isso aqui, deixa acontecer mesmo. Eu acho que a mensagem que ele tenta passar é, no final, assim, é que as pessoas têm que rever a atitude delas, né? É, foi assim que num todo, né? No planeta, em relação às outras pessoas, em relação às mulheres, em relação às celebridades. Show, show. Eu acho que isso aí tá claro no filme. Eu acho que quanto a isso... Mas eu achei que faltou, pelo menos pra mim, uma motivação moral mais profunda. Entende? Não, porque no final vai explodir tudo mesmo. Vai explodir tudo. Mas, Alex, eu acho que faltou porque está faltando. Você entendeu? Está faltando. Porque esse filme é um espelho. Ele é só um espelho. É um espelho que a gente vive, é. E ele deu um final, ele deu um final de ciclo. É, mas, assim, é uma obra artística, é um pensamento sobre a humanidade. Inclusive, você vê tanto Deus ser retratado como vaidoso e tal, a loucura dos cultos e tal, parece até que um ataque à religião, mas não é. É puramente humano o negócio. Não, eu acho que tem a mensagem, assim, de as pessoas extremistas de vários tipos, mas vamos lá, os extremistas religiosos têm o discurso de estar salvando o mundo, né? De estar fazendo isso em nome de Deus para salvar, enfim, o reino dos infiéis. Sim. Sejam os infiéis quem forem, né? De acordo com a interpretação de cada um. Eu acho que o filme mostra que, cara, não, você não vai fazer isso para salvar o mundo dos infiéis. Você vai fazer isso pra salvar sua própria pele. É. Senão essa merda vai explodir e vai explodir com você dentro, porque não tem um fora. Exatamente. Acho que veio essa mensagem também de para de tentar justificar na base do sagrado, porque o sagrado, seja lá como for, vai continuar. O que vai terminar, o que pode terminar de uma forma trágica ou não, é você. É isso aí. Então, é melhor você se reconectar com essa casa aqui, que é o que você tem de mais sagrado, mais próximo. E já dizia o George Carlin, né? The Planet's Fine, né? É. Porque assim, quem sofre no final somos nós, a humanidade, que é um respiro aqui durante esse período galáctico. Se acabar a possibilidade de existência humana na Terra, vai todo mundo pro saco e o planeta se reconstrói de outro jeito, mas se reconstrói. E olha aí o ciclo, ele volta como já voltou muitas vezes antes. Se você quiser estudar na história da Terra a quantidade de extinções em massa que já aconteceu nesse planeta muito antes de nós, foram, acho que 5 extinções em massa, que mais de 90% de todos os seres vivos da Terra morreram, e isso se reconstrói. Já teve os cataclismos com seres humanos, inclusive. Tem gente que estuda geologia, que fala que teve alguns cataclismos de explosão de vulcão e tal, que chegou a sobrar na Terra coisa assim de 10 famílias. Eu já vi um artigo assim, que sobraram pouca gente na Terra e que a gente mesmo assim voltou a reconstruir tudo, etc. Agora, se foi essa zona com as pessoas, imagina quando no ciclo dos dinossauros, a zona que não foi na Não, só pra avisar que quando a gente desligar aqui, vai todo mundo lembrar de um milhão de coisas que ia ter falado e não falou. Eu já tô agoniado pra isso, mas ainda não sei o que é. Assim que eu desligar, eu tenho certeza que não. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.